roubou não. Não existe roubo. É que o roubo é gente. Ele errou. Vamos falar, ele errou contra o São Paulo. E aí depois, Domênico, nitidamente, ele com remorso, se perdeu do erro. Ele tentou compensar o jogo todo o erro e se complicou de um tamanho. Tá, mas aí ele começou a errar em favor do São Paulo, é isso? Isso, ele, ó, por exemplo, deixa eu te explicar. É isso. Toda a dividida Inter contra São Paulo, a falta era pro São Paulo. Todo lance duvidoso, porque ele tinha remorso, porque ele sabia, ele desceu pro vestiário, Domingo, sabendo que ele fez cagada. Bem, Bordô, então, e aí ele tentou compensar. Então, mas, só, ele foi ruim no evento. Calma aí, Domingo. No evento o tamanho do estrago, mas só pra terminar, pra você entender, o tamanho do estrago, que é um gol, São Paulo foi com três caras impedidos, com três caras impedidos, dentro de casa, um time que precisa vencer e vem de uma maratona... É muito grande. O gol foi um prejuízo muito grande, Domingo. Tudo bem, ele tentou compensar. Um valeu pro outro. O São Paulo foi prejudicado, Dodô. Sabe por quê também? Sabe por que o São Paulo foi muito prejudicado por causa desse gol? Porque os caras do Inter saíram reclamando também que foram prejudicados. Mas você sabe por que acontece? Né, o São Paulo, pra compensar, o São Paulo cansado dessa maratona, o São Paulo cansado dessa maratona, teve que correr muito mais pra empatar e tentar virar um jogo. Que não precisava. Que não precisava. Mas não dá pra tirar de falta, não dá pra comparar com erro de gol. São duas coisas distintas aí. Agora. São duas coisas distintas. Eu que tô de fora, eu acho que eu posso falar com... Com imparcialidade. Não, eu sou um cara imparcial, então eu posso, ser um cara mais tranquilo. Eu tô falando sério. É que o São Paulo ele foi prejudicado no gol do Inter. Isso daí é claro, é evidente. O cara que diz que não foi é burro. Tá certo? Naquele lance foi. E depois? Que o Inter foi prejudicado na expulsão do Fabrício, que é um jogador importante e não vai poder jogar o próximo jogo do Inter também, é claro, é evidente. Foi muito prejudicado, certo. Porque o cara ele coloca ali a mão no peito do Oswaldo, o Domênico Gato. Mas não foi uma falta para amarelo, pro segundo amarelo. Foi falta normal de jogo. O árbitro, não é que ele expulsa o Fabrício pela reclamação do Fabrício, ele expulsa o Fabrício porque ele entendeu que ele merecia o segundo amarelo. Porque na hora que o Fabrício pega a bola e sai reclamando, ele já vai com o cartão na mão e já vai pra expulsar o cara. E a hora que ele foi expulso... Então, aí o Fabrício, depois o que acontece depois da expulsão é que o Fabrício começa a ofender o árbitro, que ele chuta a bola pra cima, que ele chuta o microfone. Isso daí foi pra súmula, isso daí vai carregar no julgamento do cara. Vai complicar. Tá, Domênico, você que não viu o jogo, o cara foi expulso aos 47 do segundo tempo. Não, 39, mano. 37. O negócio é o seguinte, não importa. Com relação ao Fabrício, Domênico, o problema disso daí não é que o Inter ele foi roubado ou foi prejudicado no Morumbi por isso, contra o São Paulo. Ali naquela altura do jogo, o Fabrício talvez não fizesse mais tanta falta. O problema é o Fabrício, Domênico Gato, ele não poder jogar a próxima partida do Inter. E, consequentemente, pelas atitudes que ele teve, tomar um gancho maior, ele pode ser que ele jogue mais no Campeonato Brasileiro. Como falta um pouco. Entendeu? Né? E o Fabrício é um jogador importante pro Inter. Agora, o que não dá pra falar... Capitão, né, mano? Eu respeito a opinião do Mota, eu acho que ele tem até o direito de estar nervoso aí, porque é ruim quando o seu time é prejudicado pela arbitragem da forma como foi. Mas eu acho que não dá também pra tirar a responsabilidade do São Paulo, porque o Inter ontem jogando sem Arangues e sem D'Alessandro é um outro Inter. O São Paulo jogando em casa e ainda tendo pretensões de título, o São Paulo poderia jogar muito mais bola do que jogou ontem. Respeito a posição do Mota aí, porque o Inter, se ele tivesse, por exemplo, 1-0 pro São Paulo, 47 do segundo tempo, acontece o gol que aconteceu pro Inter no começo do jogo, aí eu também acho que ia carregar demais na arbitragem. Agora, o Inter desfalcado do jeito que tava. Sem o Williams, mas com o gol logo no começo do jogo, o São Paulo tinha time suficiente pra poder virar em cima do Inter. O Inter já perdeu cada jogo idiota, inclusive jogando no Beira-Rio. O Inter saiu da Alessandro, Domênico Gato, é um time catado. É fraco. Tem o Arangues ainda. Mas você acha que quando acontece um absurdo desse não abala o time? Mas, ô Mota, eu vou falar até o exemplo que eu usei contra o Corinthians aqui. Corinthians e Curitiba, Domênico Gato. O Corinthians, ele teve um pênalti lá, que depois o juiz voltou atrás. O Corinthians teve um gol que o juiz tinha dado e depois voltou atrás contra o Curitiba. Eu falei aqui no programa. O Corinthians, ele não pode usar absolutamente nada de desculpa contra o adversário jogando em casa, tá certo? Brigando por G4, usar qualquer tipo de desculpa contra o Curitiba, a gente não pode. Porque, querendo ou não, o Corinthians, ele foi amassado no primeiro tempo. O Curitiba abriu 2-0 contra o Corinthians. Foi nojento que aconteceu, aí os caras vão lá e falam, não, porque o Corinthians buscou um empate heróico. Heróico do quê? Heróico do quê? Jogar contra o Curitiba em casa, tá certo? Por mais que o árbitro meta a mão em determinados partidos, aí o cara fala, não, perdeu ali, ó, anulou 3 gols do Corinthians, não deu 4 pênaltis. Tem a obrigação de ganhar no Curitiba. Mas o Inter não é o Curitiba, né, mano? Não, mas é que tá, não é comparando, não, mas, ô Mota, não é comparando aí o Inter com o Curitiba. Eu tô comparando situações, porque o São Paulo, por exemplo, brigando pelo título, mesmo com o erro do árbitro, eu acho que ele tinha time pra, inclusive, fazer uma pressão maior em cima do Inter. E o São Paulo não jogou nada. Mas o Inter é muito mais time que Curitiba, gente. Não, não tô comparando. Mota, não tô comparando o Inter com Curitiba, tô comparando situações. Mas a situação não dá pra comparar. Dá sim. Não dá sim, porque o São Paulo não jogou nada, mano. O Inter e Curitiba não dá pra comparar. Assim como o que acontece, a situação não dá pra comparar. O Inter tá disputando o G4. Não dá mas, Mota, eu não tô comparando Inter com Curitiba. Não, tô comparando situações em que Corinthians e São Paulo... Calma, só um minutinho. Eu tô comparando situações, Mota, em que Corinthians e São Paulo estão brigando por determinado motivo. O Corinthians brigando por G4 e o São Paulo brigando pelo título. O São Paulo, na minha opinião, na minha ótica, ele tem time pra jogar muito mais bola do que jogou contra o Inter. O goleiro do Inter foi um dos melhores em campo. Mesmo o São Paulo jogando mal... Por exemplo, mal, o Lucão, mesmo sendo zagueiro, mesmo sendo jovem, etc. Sim. e tal, ele não pode perder um gol do jeito que ele perdeu. Tendo duas chances ali, dentro da pequena área... Sabe, tudo bem que foi meio que no reflexo, etc. Você não achou que o goleiro teve mérito? Nos teve dois mérito, lances. Portuga. Não tô tirando o mérito do goleiro do Inter, mas eu acho que o Lucão, ele poderia talvez ter tido um pouco mais de calma e ter feito gol. É verdade. Uma chance daquela lá, no momento crucial do jogo, não pode desperdiçar, gente. Foi uma defesa de handball, né, mano? Boa noite, Sombra. O Sombra acabou de chegar também. Foi uma defesa de handball. Pegou com a cara. Mas ter calma numa hora daquela é difícil. Difícil, né? Da pequena área. O cara chutou, zagueiro. Viu a bola pingando, bateu. O goleiro caiu. Eu não qualifico esse negócio. Ah, zagueiro, ele tem o direito de errar. Não tem. Não é ter o direito. É que ele não tem o cacuete. É outra coisa que eu não concordo. É o Sombra já vai falar também. Outra coisa que eu não concordo, quando vai pra uma disputa de pênalti, Sombra. Aí o cara fala, mas perdeu porque é zagueiro. Ah, isolou a bola porque é zagueiro. Gente. O cara aí chuta uma porra de uma bola o dia inteiro. Tudo bem, quando o cara joga na meia, o cara é mais habilidoso. Ele pode ser que pegue melhor na bola. Mas não saber chutar uma bola, o cara bater fala, não. Bater um pênalti tem obrigação, né, mano? Pô, tá de brincadeira. O cara é profissional da bola. O cara ganha dinheiro pra jogar bola. Não sabe chutar a bola e vai falar, pô, aí o cara errou um passo daqui na porta. Ah, mas é porque é volante. Mas aí você tá certo. Bater pênalti, cobrar uma falta, é uma situação. É uma situação de bola correndo. Em situação de jogo, é completamente diferente, dependendo da posição do cara. Ah, mas ali, RG, desculpa. Se não sabe fazer gol, não vai pra área. Mano, o goleiro Alisson foi muito mas bem. Mas ele foi. Ó, o cara pegou, velho. O cara pegou. Quer dizer, também vamos fazer justiça. Quando o Rogério Ceni fez as duas defesas, puta defesaça do Rogério Ceni. Não, mas ninguém falou que ele não foi. O lance, a cabeçada do Luiz Fabiano. A cabeçada do Luiz Fabiano foi uma baita cabeçada que é na gaveta e o goleiro foi lá e fez uma defesa. Ali não tem culpa o Luiz Fabiano. Aí o Luiz Fabiano não tem culpa, porque ele colocou a bola no check. Aquela foi bem. E o Sombra, o que pensa disso? O Sombra não pensa absolutamente nada. Tá tão entediado que. Tá bacana. Como não? Tá, isso não deixa de ser uma verdade. Cara dele. A gente conhece, né, quando ele tá. Isso não deixa de ser verdade. Meu primeiro entendimento é o seguinte: quando a pimenta arde no rabo de cada um, né? Vá, abre o microfone e arrebenta. Beleza. Mas lógico, às vezes muda-se a postura conforme o momento, o dia e os personagens envolvidos no filme. Esse Eber Roberto Lopes, ele é muito ruim. Muito ele é muito ruim. Mais 10 anos. Eu não vou entrar no mérito agora, porque de uma forma geral... Ele não foi ontem. Ele é ruim e, de uma forma geral, a arbitragem mostra um tanto de incompetência. Entendo também que não é só culpa dele, é culpa do conjunto. Que o primeiro lance do jogo capital foi esse, o do gol. Jogador impedido, claramente. O Eber Roberto Lopes viu que o passe de cabeça estava na frente dele. Foi do jogador do Internacional. O Bandeira viu que tinha o jogador do Internacional na frente. Só que às vezes a gente vê assim, os negros ficam assim, às vezes o Bandeira conversa com o árbitro, às vezes tem aquele sinal, o cara que está na linha de fundo vira para lá, vira para cá. Os próprios comentaristas de arbitragem na televisão, eles falam que eles têm os códigos deles já ali. Já sabe porque foram juízes. Foram árbitros, né? É. Olha lá, erraram. Como erraram em N mil jogos. N mil jogos. E esse costuma errar um pouco a mais do que os meus. Tá três acima, na não. frente, isso. Não, o Eber Roberto Lopes é um jogador, é um árbitro que eu jamais vou esquecer. Porque há muitos anos atrás, São Paulo e Cruzeiro jogavam no Mineirão e ele deu 3 minutos de acréscimo. E aí, o Rogério foi lá cobrar falta. E ele não deixou bater. Já nos acréscimos. Mas a barreira do Cruzeiro ficava avançando, aí o árbitro ia lá toda hora e falava, volta a barreira, volta a barreira. Pra corrigir. Aí quando a barreira voltou, ele olhou pro relógio e falou assim, acabou, não deixou cobrar falta. Eu lembro desse dia. Você lembra desse dia? E o Rogério saiu falando um mas monte. Ele detesta. Era esse juiz? Ele pita mais de 10 anos. É o mesmo. Ele já não se bicam há bastante tempo, né, Sombra? O que eu entendo, por exemplo, é que assim, vamos supor, esqueçamos os times e os jogadores aqui, né? Eu tava ouvindo o programa lá na minha sala, alguns defendendo que, pô, mas dane-se, etc e tal, que depois também foi ajudado, etc e tal. Mas quando o próprio time é roubado, primeira coisa que a gente vê e suscita aqui é o seguinte, pô, a hora que tivesse a tecnologia a serviço do esporte, do futebol, no caso... Muda tudo, muda tudo. Eu sempre falei pra entrar. Porque não adianta depois chegar e dizer, ah, mas no segundo tempo teve um lance que foi pênalti, blá, blá, blá, blá, blá, blá. As coisas não funcionam assim. Não é, não é o fato de você ter sido roubado num primeiro momento e auxiliado no segundo que as coisas se justificam. Não se corrige o estrago. Uma coisa não corrige a outra. É aquilo que eu falei, né, sobre o São Paulo vem numa maratona, toma um gol. Imagina o esforço que tem que fazer pra empatar e virar. Exato, é assim. Concordo que, por exemplo, poderia jogar melhor? Poderia. Mas o próprio Domênico, em tantos programas anteriores, falou assim: me interessa se um é melhor do que o outro. Não pode ter sacanagem. Eu falei mesmo. Não interessa se um é melhor que o outro. Não interessa se um dominou o outro. Pênalti é pênalti, tem que ser cobrado. Gol impedido é impedido, tem que ser anulado. Ponto. Isso é princípio básico, né? Pra mim é princípio básico. Exato. Agora, eu não vou ficar chorando aqui por causa disso, porque, meu... Se você falou, RG, que eu tô um cara de entediado, não é. Você com 45 anos de idade, você começa a ver reprise do que você viu aos 35, aos 25, 15 e com 5 quando começou a gostar de futebol. Só que o que muda, o futebol não muda. O futebol e a falta de competência das pessoas que gerem o futebol, dentro e fora de campo, isso não muda e duvido que vá mudar. O que tem que mudar somos nós, de entender que a gente não pode ficar tão nervoso com algo que a gente não tem o menor domínio. Está totalmente fora de controle. Eu tenho que me preocupar com o meu colesterol. Comer menos gordura, eu controlo o meu colesterol. Agora, o juiz vai te operar ou não... O que um árbitro vai fazer dentro de campo, o que eu posso fazer? Fica nervoso? Ah, mas não adianta, não adianta. Não vai mudar nada. Isso não adianta. O São Paulo jogou mal? Jogou. Mas isso não significa que, por exemplo, o gol não podia ser anulado. Não, isso não significa que porque jogou... Ah, tinha que jogar melhor para sobrepor até o erro do árbitro? Não. Você tem que jogar aquilo que você consegue. Tá certo? E o resultado, ele tem que ser o resultado natural das ações em campo, sem interferências. Eu entendo que cabe... Jogando esse tipo, mal ou jogando bem. Esse tipo de comentário cabe, que um time tem que se superar numa situação dessa... Por exemplo, você tá jogando contra um time pequenininho. Aí tomou uma bordoada dessa, você vai lá e tudo bem. É isso que eu tava tentando falar. Agora, quando você pega um time de mesmo nível... É complicado. Eu não defendo essa tese. O Abel fechou o time... De que o gol foi aos 4 segundos ou o gol foi... Não importa. O Abel contra um time grande, é difícil você... O Inter é pipoqueira, RG. É só ir pra cima. Posso meter a lanterna na cara do Inter e o Inter confessa. Mas isso, mano, que você tá abordando, é a graça, é a brincadeira e o folclore. Não é brincadeira, não, é a verdade. O folclore do futebol. É verdade. Funciona. Você entendeu? O Abel ontem, depois do que aconteceu no Grenal, ele fez uma escalação que ele nunca fez. E ele falou, eu ouvi a Rádio Gaúcha depois do jogo, que no próximo jogo também não vai fazer. Ele veio só pro jogo do São Paulo, todo, gente, fechado. Mas o que tá em questão aqui... Ele veio pra não perder, Sombra. Mas o que a gente tava debatendo, não é se o cara vem pra perder ou não vem pra perder. Aliás, acho que ninguém vai pra perder. Não, nunca. Não, o que eu quero te dizer, só, Sombra, só completando, é o seguinte. O cara vem nesse jeito, todo retrancado. Ganha um gol. É beneficiado de ganhar um gol? Ele senta no gol e espera. Exato, agora... Ele saiu no lucro, se depois... Você entendeu? Se depois, em algum lance, o São Paulo foi beneficiado... Não se justifica. Se a expulsão do outro... Isso não justifica o erro do nunca juiz. Nunca um erro pode justificar outro... Tá? Nunca. Isso é um princípio básico. Mas era evidente que ele estava tentando corrigir uma coisa que ele tinha feito. Ele sabia, Sombra. Até o Luiz Fabiano disse que ele confessou a ele. Lógico, todos sabem, lógico. Que ele errou. Ele sabia. Então dava a impressão que toda jogada. Não tô falando que isso é culpa do São Paulo. Isso é culpa do juiz que é incompetente. Agora, ele tentava compensar. Embora o São Paulo não tenha feito o melhor de suas partidas, e o São Paulo vem numa batalha grande aí, segundo tempo cai muito mesmo. Eu entendo que o Mano disse que todo zagueiro tinha que saber chutar um pênalti, mas juro, meu. Aquele goleiro, ele foi sensacional. Foi. Ele na verdade, o Lucão... Eu teria feito aquele gol. O Lucão, ah, ele chutou na primeira de... Ele chutou duas bolas no susto, mas a segunda não foi... Não estourou no peito não dele, foi a segunda pegou cima. Na cara. A segunda ele fez que nem um goleiro de handball. O cara foi lá e se jogou ele e falou assim... Ele abafou o chute. Deixa ele eu ver o que vai acontecer. O é. Que o Lucão poderia fazer, poderia ter dado um chapéu no goleiro. Aí você aperta o L2, aperta o L2 e a bolinha. Tem que dar os parabéns ao goleiro. O cara foi bem, o cara foi bem pra caramba. Tem nada a ver. Vou te falar uma coisa. Às vezes é frustrante, mas quando você chegar na minha idade, você vai pensar diferente. Mas ele já não é mais velho que você. Ah, você é mais velho que eu. Mas eu não consigo, cara. Não consegue, é. Mas não vai ser a última. Até as 3 horas da manhã. Infelizmente, as coisas são assim. Eu saí da internet, eu falei, não vou ver mais isso. Mota, e você imagina. Mas não adianta, Mota. Olha, todo torcedor já saiu, foi dormir com a dor de cabeça por causa de um erro de árbitro. Eu sei, mas toda vez... É lamentável. Mas se tivesse a tecnologia, era tão melhor. Eu não queria mais. Agora, desculpa, você se despediu já, Sombra? Tem lance? O Campeonato Brasileiro já foi, né, São Paulo? Depois de um... Ah, mas eu também não fico... Ai, despediu, não despediu. Ah, já foi. Ainda dá. Pode acontecer tudo. O juiz pode errar contra o Cruzeiro. Tem lance de impedimento que você pode precisar, necessitar da tecnologia. Tem lance de impedimento. Sombra, tinha três caras. Você precisa de boa vontade e competência. O gol do Atlético ontem estava impedido primeiro. Mas ninguém percebeu, Sombra. Não teve reação do Cruzeiro nosso, mas tava, o Luan estava impedido. O gol três do Atlético ontem foi difícil. O Atlético primeiro. Agora, o do São Paulo, cara. Pô, tinha três caras na cara do goleiro, na frente do Rogério, cara. Até o que o RG falou. Falta boa vontade também e competência. Exatamente isso aí. Sabe o que está por trás. Eu vou ser um pouco mais tranquilo. Falar que faltou competência no trabalho. Exatamente. Mas do Weber falta mais de 10 anos. Mas esse cara aí, viu? Ó, esse cara aí também. Esse cara, ele parece um pavão, velho. Isso aí é verdade. O negócio é o seguinte. Prepotente pra cacete. Eu acho que muitas vezes é até um ato covarde, Sombra. O juiz, ele tem uma súmula pra poder relatar alguma coisa e o jogador não tem nada. Porque quando vai pra julgamento no STJD, o que é ouvido ali, teoricamente, ali, o que é lido... É o unilateral, né, mano? E é posto ali, sob ótica do júri, é a versão do árbitro. É o jogador fala, dele, né? Deixou de falar, caiu no esquecimento. É o que tá escrito lá que vai ser julgado. Com relação a esse cara, o cara pode ser um baita sujeito, pode entrar aqui, fazer um programa com a gente, ser um programa legal pra tomar cacete. Cerveja, mas dentro de campo, Sombra, a impressão que esse cara me passa é que ele é um cara extremamente arrogante e prepotente. Ele sempre vai falar com os jogadores ali com o dedo em riste, tá certo? Ele parece... Ele andando, ele parece um Robocop sem graxa. Mano, mas ele tá andando. Mas é que tá assombrado. É ridículo, é ridículo, cara. É ridículo. É que nem na expulsão do cara lá do Fabrício, você vê que ele provoca o jogador. Porque ele começa ainda a falar, fala. Tipo, metendo o dedo na cara do cara. Vai, fala. Aí o cara tá nervoso, o cara tá falando. O árbitro, que é bacana, é aquele árbitro que sabe aplicar a regra, é aquele cara que passa de maneira... desapercebida dentro de campo. Sabe controlar o jogo? É aquele cara que chama o jogador na chincha ali sem querer ser espalhafatoso igual o Armando Marques era, o Margarida, etc e tal. O cara chama lá, o cara ganha o cara no respeito, velho. Tem uma pá de árbitro aí, o cara chega no cara e fala, bacana, tô aqui. Não fala comigo, era ferro, tô aqui, não fala comigo, que eu te pôr na rua. Você quer ver? Gritar, aparecer perto da câmera, sabe? Exemplo clássico disso que você falou agora. Voltou pro segundo tempo, o Rogério foi conversar com ele. Ele deu cartão pro Rogério. O Rogério conversando com ele, ele deu uma risada irônica, levantou e deu o cartão pro Rogério. Cara, você tem que ter sangue de barata pra não pular no pescoço de um cara desse. Gente. A verdade é essa. Ele carregou o São Paulo. Você tem que ter sangue de barata pra não... Não adianta, gente. Não adianta. Olha, isso é meio assim, ou você se une ao inimigo ou desiste. Exatamente. Infelizmente, porque os caras que estão aí não vão fazer nada. Não vão. Interessa pra quem colocar tecnologia no futebol, hein? Não sei. Pra quem que interessa? Controlar que cara que tá com cartão amarelo não pode entrar. A hora que as coisas ficarem todas mais transparentes. Né? A quem interessa que tudo seja tão transparente? A quem interessa com e aí você é obrigado a ouvir. Ô, gente, eu não tô falando aí por uma questão do São Paulo. Ontem eu falo isso sempre. Não, eu também não. Sempre. E eu realmente. Me sinto até feliz de não estar no mesmo estágio de nervosismo do Mota, que eu compreendo estar, porque tem muito torcedor que ele fica num nervo, cara. Eu ficava assim há 10 anos atrás, agora eu me contenho mais, a gente vai se doutrinando um pouco, você entendeu? Agora, pra quem interessa tanta transparência, né? Pra quem que interessa? Parece que o erro interessa. É? Se o STJD não aparecesse, olha aqui, ó. O erro, ele sempre favorece as pessoas mal intencionadas. Não tenha dúvida. Ah, com certeza. Que, não, eu acho que existe que o erro. O erro, existe o erro. Não, que, é, tudo bem, Sombra. Existe o erro proposital. E o erro encomendado. Existe o erro, existe o erro normal de cada um na sua profissão. O de fato e o de direito. Existe o erro. Existe o, nós aqui. Existe a encomenda. Eu erro. Eu erro. A gente nós erra. Falando um monte de groselha. Vós erram, mas, eles erram. Não, sim, RG, a gente até erra. Só que a gente sabe por que, que você errou. É o erro de fato e o erro de direito. É o erro português, né? A portuguesa errou por quê? É o seguinte, Sobral, por que, que eu falo isso? Porque tem muita coisa no futebol que é obscura demais. Vocês vão me falar que aquele negócio de igual. Por exemplo, vou exemplo mais claro, vai. Esse negócio do jogador, o Everton. Da portuguesa. Tá aparecendo. Esses negócios aí que foram feitos lá atrás, foi feito porque errou. Ah, velho. Vai contar a historinha pro outro do Rio. Já que você entrou no assunto. E o dirigente da portuguesa desculpa, hoje, cara, falando que não foi o Flamengo. Ele fala assim, ó. Tem dúvida entre Flamengo e Fluminense, hein? Ele dá uma entrevista num jornal de grande circulação. Quem é? Um dirigente da portuguesa. Ele não foi, o Jorge Nicola publicou na coluna dele que um dirigente da portuguesa disse pra ele, na coluna do Jorge Nicola, então, pô, a gente tem que dar o crédito e até se que me prova o contrário. Tem que dar valor na informação do jornalista. Que, olha, não foi o Flamengo não, hein? Como é que ele sabe que não foi o Flamengo? Então, justamente, eu quero lembrar vocês que até o Bruno falou que o Macarrão era inocente também. Suzana Ristoff disse que Cravinhos também não eram culpados. Vamos investigar isso aí direito, hein? É isso aí, mas tomara. Puta, mas seria tão bom se esse caso da portuguesa. Eu gostaria. Fosse as claras, mas né, que ele emergisse. Porque eu falei desde o ano passado, senhor. Porque o que é? Esse caso da portuguesa, que você pegar aquele rio fedido que nem o Tietê, aquele rio sujo. Um esgoto. E aí, filtrar aquele ele. Mar de esgoto. E de dentro acaba dele, água, né? Emergir os aquele carros, bolo. Né? Você entendeu? Porque, mas eu não sei porque não, que o futebol é um rio Tietê, ele é. Sombra, é um monstro do lado de carro, mas, né? Mas precisa emergir esse monstro que tá lá dentro pra escancarar de vez. Mas posso ficar triste? Posso deixar vocês tristes? Pelo valor da grana. Gente, não vai dar nada. Eu fico tão triste, porque desde o ano passado tem eu falava que dar aqui, alguma coisa. Eu conversando que com dar, Sombra. Portuga. Sombra, agora é a hora. Vou falar, porque eu não sei. Não sei se vai dar, mas porque tem que dar. Eu conversando com o Mano. Que dar, né? Mano fora do ar, Sombra fora do ar. A gente tem o dever de ficar lembrando do caso. No ano passado, Sombra falava pra mim assim, o Sombra, conversando com o Sombra, com você, com o Mano, fala assim, pega leve, porque não temos prova. Não falo que você... Provavelmente eu que te falei isso, né? Você falou, não foi você que falou você isso. Você falou, não, eu escutei verdade, de você. Isso é cara do Sombra, velho. Eu escutei você. Não tem que ir pra falar essa frase, não, tudo. Calma, vocês estão entendendo. Eu tô Sombra dizendo que eu ouvi de vocês isso. Não. Só que hoje, a coisa tá subindo. Tá subindo. Ah, tem, deixa emergir, tá subindo. Gente, só que não vai subir porque o clube que tá mexendo é muito forte. E o promotor que veio aqui, lembra? O Senise. O Senise veio aqui, ele tá remexendo tá nisso aí. E a água não pode descer. Só um minuto. Mas nós... Só um minuto. Mas nós temos o dever de ficar lembrando disso pra não poder entrar no esquecimento. Enquanto eu tiver aqui, eu vou falar. Porque existe uma coisa que aconteceu escandalosamente no futebol e nós... Um dos maiores. Um dos maiores. E a instituição portuguesa... Só um minuto, Bruno. Teve coisa lá atrás no futebol que não foi explicado também. Também comprar vaga. Agora... Eu nunca vi. Não sei. Um time comprar uma vaga pra outro cair, eu nunca vi. Não sei. Não, mas esse tá quase provável. Pera, não sei. É só dar uma pesquisa aí atrás do que aconteceu no futebol. Agora, e teve também o negócio do juiz lá. 2005. Que roubou, 2005. Fez não sei o que, foi preso ou não foi. O Edilson escreveu livro. Isso foi um baita de um escândalo. Só que condenaram ele, né? É. Vão condenar quem? Só um cara da portuguesa? Quem é que pagou, pô? Ah, mas isso é que eles estão investigando. Esse cara é isso aí. Mas é que dá. Alguém pagou pro cara. E foi? Você viu a grana? Você viu a grana quanto foi? Você viu? Varia de 4 a 20 milhões de reais. Você sabe por que podem. Pra um ou pra dois ou pra três? Sabe por que podem descobrir direitinho isso aí? Acho que dá pra descobrir. Você sabe por quê? Só não vai descobrir esse caminho do dinheiro. Só quebrar o sigilo bancário. É só ter vontade. Gente, descobriram escândalos muito mais complexos de pessoas muito mais experientes nesse assunto em relação a uma estatal aí. Pô, não vou descobrir um negócio envolvendo um clube? Aí que tá. E Sombra? Olha, só. Só querer, na é pior só das querer. Hipóteses, tem um negócio chamado delação premiada. E Sombra, como é que um diretor da portuguesa chega pra um repórter como agora Jorge Nicola? Você tem um chorinho, você ajuda, você pega só 10 anos. Vira, só pra fechar uma coisa. Ou é muito malandro, ou é muito otário. Na polícia, o cara num depoimento, né? Ali, no corpo. Portuga só tem um malandro porque tem um otário. Terminar, só pra terminar. Tá falando cara, malandro Portuga. O cara joga a luz na cara do cara e fala, fala aí. Aí o cara fala, ó, aquele lá não foi, hein? Mas claro, vai, investiga o cara. Como que você joga a luz na cara dele? Ele falou, ó, não foi não, hein? Aquele lá não foi. Vai investigar aquele que ele tá falando que não foi. Eu vou voltar. Como é, pode, Sombra? Ele utilizar... falou, não foi. Investiga essa porra. É a frase que o RG utilizou agora da arbitragem. Só ter um pouquinho de boa vontade, né, RG? Investiga que pega, hein? Ó, bom senso. Olha, bom senso. É a expressão que deveria regir o mundo. É. Só que, porra, não gostam do bom senso. É o petrolão do esporte. Exatamente. Tem um ouvinte aqui, vamos continuar. Rápido, pois não. Diga, Domínio. Wagner Underline FA01. Ele até mandou pra você, Motinha. Ele mandou avisar aí, eu não Motinha sei se é verdade ou não. Ah, o Motinha não tá aí. Saiu, ficou nervoso. E quando ele fica ele nervoso, ele vai vomitar. Ele foi tomar um chá doce sonhos, ele falou. Não sei se é verdade. Ele diz aqui que dos 16 jogos que foram apitados pelo juiz Éber Roberto Lopes, no Morumbi, o São Paulo ganhou 5 partidas apenas. Vergonha. E 16 ganhou 5. Apito amigo do Éber, Domênico, esse cara, não sei ele se é pega isso com não, mas o Rogério já há muito tempo. Então, tá esse lance que o Sombra falou é característico do... É aquilo que retrata, né? Exatamente. É. Olha, passou há um tempo atrás, né? Vocês lembram da série FDP na HBO, né? Gente, o Carvalhosa. É legal pra caramba. O Carvalhosa. Olha, você que é garoto, você que é novo, você que tá começando a entender agora do futebol, pede pro teu... Você que é menininho, aí. É que você... Vida de... É que eu não sei se pode fala você assistir. Fala muito palavrão, não pode. É, não vai poder assistir. É. Mas se você é adolescente, tenta aí, através dos seus palavrão. Meios, assista essa série FDP. Em algum lugar você vai achar pra assistir. É. Assista. E depois que você assistir, você vai entender todas as entrelinhas do mundo do futebol. Imagino, e o filme Boleiro? Lembra aquela cena, o filme Boleiros, que o juiz mandava voltar o pênalti que não podia entrar? É. O cara, ele até falava, errar. Aí ele falava pro cara, some daqui. Agora, some daqui, você só não vai quero bater. Deixar uma coisa você muito... Não, você só não. Só quero deixar uma coisa muito clara. Eu tô falando isso hoje. A gente gosta de futebol, mas dói falar isso. Eu falo isso sempre. Se o Corinthians tem um problema, se o Palmeiras tem um problema, é roubado. Se é o São Paulo, eu tô falando do futebol como um todo. Não tô aqui indignado porque foi o meu time ontem. Porque o meu time também já foi beneficiado em outras vezes. É claro. Ora as bolas, né? Qual time aqui já não foi beneficiado, já não foi prejudicado? É só porque, pô, dá pra ter um pouquinho de bom senso. Coloca aí a tecnologia no futebol, gente. Coloca. Oi, passou da hora, coloca. Hein? Outra coisa. Por colocaram na Copa. Por que não? Por que não? Colocaram muito pouco. Gravar o juiz, muitas vezes o juiz, ele bota na súmula que tal jogador falou isso pra ele e ia colar, não é? Uhum. É? Gente, nunca foi tão simples e tão pequenininho fazer um negócio que a tecnologia permite. Por que não gravar todo o áudio? O Wright fez isso em 84. Tem um microfone, né? Que nem uma caixa, juiz, uma caixa fala, preta do microfone avião. Microfone de lapela, esse de... E gravar um chipzinho aqui, ó, grava tudo. Acabou. Fala assim, seu juiz, ele xingou você de feio? Legal, então tá gravado, xingou você de feio. Os telemarketing tem gravando, né? A tua ligação. Foi? Mas, pô, foi um minuto tal, então põe lá, vamos colocar o minuto tal. Foi ofendido? Mas não teve um Atlético Mineiro e Flamengo que o Wright, se não me engano, entrou com esse aparelho? Foi. E virou um escândalo, né? Ele foi penalizado. Mas, gente, eu não sou a favor disso daí não, Sombra, de colocar o microfone na arbitragem, porque eu acho que o futebol vai ficar muito robótico. Que tem o computador, o microfone é. Falar, com o robô? Vai inibir ele fazer merda? O cara não é isso, Portuga. Porque muitas vezes aí o árbitro, às vezes ele conversa com o jogador, pergunta da mulher, fala, pô, e aí vai rolar aquela festinha, até aquele monte de biscate. Vai se policiar, mano. Então, pra mas aí, não, mas é verdade. O avião, não vale nada, velho. O avião tem a caixa preta. Se não, policia mas, pra falar no microfone. Mas ali, Domênico, mas pera lá, gente. Não dá pra comparar com a caixa preta, porque, ó, a relação piloto e controlador de voo é extremamente profissional. O árbitro com o jogador, às vezes, tem um afeto. Mas o árbitro com os bandeirinhas tem que estar falando. Marca uma festa, essas coisas assim. Então, o negócio é o seguinte, Sombra. Eu sou a favor de parar com a melindragem. Desde que não haja agressão física, vale o palavrão. Por exemplo, você xingar... É verdade, xingar o árbitro. O árbitro não precisa relatar na súmula. Mas é do futebol. Xingou. Agora, quando, por exemplo, o cara xinga o árbitro, vai o vagabundo, safado, FDP, o árbitro vai lá e relata tudo na súmula. Mas esse áudio não precisaria ser aberto, mano. Esse áudio poderia servir... Então, esse áudio poderia ser só pra tribunal. Só pra... Não tem nada a ver. Mas, RG, a audiência... É, não é pra botar no... A audiência, Sombra, é aberta. Não. A audiência lá, o julgamento de cada jogador é aberto, o jornalista pode responder. Se amanhã for objeto de julgamento, pega um minuto. Não é pra ficar passando em programa de televisão. Fala a verdade, vai. Eu vou passar no meu programa. Vai não, juiz, você não vai, não. Vou passar no meu programa. Não, você não vai. Vai não. O juiz, o advogado de um, advogado do outro, e foi pronto. Só uma informação final, rapidinho, do caso da Portuguesa, Sombra. O Fluminense acaba de pedir. Caso Portuguesa. É, o caso Portuguesa. Arvilha e o Ovo não vão hoje pra acompanhar o presidente. presunto. O Fluminense entrou com um pedido de inquérito no STJD pro caso Everton. Porque eu juro por Deus, gente, o Fluminense, e vou repetir aquilo que eu falei ano passado. O Fluminense entrou com o quê? Com um pedido de inquérito no STJD sobre o caso. Porque eu vou repetir o que eu disse aqui e não tenho medo de repetir. Isso caiu no colo do Fluminense. O advogado defendendo, aquele foi escroto, Pequeno Príncipe. Eu achei que ele foi canalha, na minha opinião, tá? Ele não precisava daquilo tudo, mas tá no papel dele. Caiu no colo do Fluminense. E o Fluminense pediu porque foi atacado. Deixa eu ver agora o recado importante que o Ben já tem da BV. Olha só, amigo, você já conhece o Credicasa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito 30% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV. O imóvel que você tem vale o crédito que você precisa. É BV. Bons negócios pra você. Bom, agora vamos aos... o quê? Eu ouvi Outback? Ah, e sim, hein? Seu time tá no G4? Então tá merecendo reunir os amigos pra comemorar. E o melhor lugar é o Outback. Seja no almoço, no happy hour ou no jantar. Mas se o time estiver no Z4, fique tranquilo. O melhor lugar também é o Outback. Porque aí dá pra aproveitar os pratos e drinks deliciosos e esquecer um pouco a tabela do campeonato. Seja como seu time estiver jogando, vá de Outback. Explore o seu momento Outback. Agora sim, vamos ao telefone 3284-7097. Tem torcida Peugeot para São Paulo e Palmeiras. Apenas São Paulinos ligando. 3284-7097. Estádio 97, oferecimento de Peugeot 308 Active com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Toca, Zrubal! Ah, que beleza. Alô, Galo. Alô? Campeão. Quem fala? É o Agnello. Ô, Agnello, tudo bem? Tudo bem, Dodô. Agnello do quê? Agnello dos Santos Alves. Alves. E quantos anos você tem? 2.8, RG. Ah, RG. Hoje, RG. E aí? Comendador pra morrer, hein? Você me lembra lá em Santa Isabel, é? Você sabe que até hoje estou nessa dúvida. Qual a sua dúvida? Porque lá em Santa Isabel tem as vendinhas lá. Sim. Aí eu entro na vendinha e... Né, que eu fui comprar... Maçã, frutas. Hortas, frutos, ganjeiros. Aí no cantinho, assim, da bancada, tinha um troço lá em cima, e eu perguntei, o que é a Agnello aqui, ali? Mas olha, o cara não respondeu até hoje, velho. Mas olha, eu vou dizer ali, agora... Véio. É sensacional, ouvinte de fora. Ô, RG, você sabe, você tava falando isso, outro dia eu lembrei também, eu gosto muito daquela massa Agnellotti, sabe? Os quatro queijos. Quatro queijos. Aos quatro queijos. Agnellotti ou Agnellotti? Aos quatro queijos. É Agnellone ou Agnellotti? Massa de qualquer jeito é bom. Agnellotti. Massa de qualquer jeito é bom. Até com cimento é bom. É bom. Tá bom. Ô, meu velho. Diga. E o bairro? Vamos ver se o Dom Benjamin me acerta. Com certeza ele vai acertar. Ele vai. Ele tá aqui. Benjinha tá aqui. O Benjinha tá aqui hoje. Ah, é Benjinha lá. É Jardim Pedro José Nunes. O Jardim Pedro José. Ô, Benjinha aí. Estrou. Estrou. Produção. Produção nem se mexeu. É um imbecil. Quando ele não sabe, ele fica gemendo, velho. Você fala, não, vocês estão falando em cima. É um idiota mesmo. Mas ninguém sabe, amigo. Onde fica isso? Zona Leste, São Miguel Paulista. Ah, Zé. Eu sabia. É subdistrito, então? Eu sabia. Eu não quis falar pra não atrapalhar o Benjinha. Ali perto da Praça do Forró. Opa, aí tem um. É nós, mano. Zé, ele é tudo nosso. O que o mano conhece da Praça do Forró, velho? Não sai de São Miguel, patrão. Você já viu Cassinha Preta? Cassinha Preta, banda de... Já. Você toca do menino no casamento? O Vieira veio no máximo cueca preta. Não, só calcinha preta. Aquelas cuecão de fraco. Capa de gaiola. Safadinho. Chupa, Domênio. Ai, pro inferno. Eu posso ir no navio, Domênio? Se o Palmeiras for campeão brasileiro, eu posso ir no navio? Se o Palmeiras for campeão brasileiro, você vai. Ah, eu então pago, você não vai nesse navio. Eu pago pra você. Então nesse navio você não vai. Eu pago pra você a cabine. Eu pago duas cabines pra você. Então é 2016. Não, pera, pera. Ele falou campeão brasileiro agora. Eu posso no navio? É, pra 2016 pode. É verdade que o Jaime vai estar no navio? Pra 2016. Ele vai cantar aquela música. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vai cantar, vai cantar. Vai cantar? Eu posso ir com vocês? Vai na festa fantasia. Para de encher o saco, Ceará. Puta, o Jaime vai ficar de Ceará, hein? Eu posso ir no navio? Como é chato. Bom, o Ceará tá começando a percorrer. Vai correr atrás do Ceará. Vai correr atrás do Zé. Já de novo, é? Tá tendo manifestação lá na Paulista. Vai lá, Ceará. Tá tendo manifestação lá, vai lá. Ó, velho time. Aqui. Campeão do século XX. É nóis! Pode pôr, Verdão. Posso voltar? Posso voltar? Só tem um. Verdão, Verdão. Ah, na Pompeia ninguém ganhou mais. Verdão, Verdão. Canta, Moacir! Moacir maravilhoso! E reclamem com a Folha do Estado de São Paulo, Estado de São Paulo, jornais muito conceituados em Estado de São Paulo que declararam isso. É, mas contra doutor, fatos não há argumento. Doutor, pois não, meu brother. É, delegacia, o que não falta, pode fazer boletim de ocorrência, se utilizar. Exatamente, se quiser pode fazer. E quer dizer eu que no meu programa gosto pra caramba do Palmeiras, Palmeiras não cai mais. No meu, diga-se de passagem, não cai mais, porque é bom o time. Eu vejo. Já renovaram com o garoto lá, que eu falei que tem que renovar? Garoto. Como é o nome dele, mano? O garoto lá que tem que renovar? Ainda não. Gabriel Marquinhos, Gabriel, esse aí. Ainda Gabriel, o Corinthians tá atrás, o São Paulo também tá atrás. Ah, é mentira isso aí. Não, é verdade. É porque esse jogador aí, eu não sei se o Palmeiras tá com alguma dificuldade, Domênico, pra renovar com esse moleque aí, mas falam que ele é bom de bola, esse cara. Você conhece ele? Esse Gabriel? Eu não conheço, viu o vídeo do menino, porém eu tive vendo uma entrevista, acho que foi semana passada, do empresário do menino. E tá bem adiantada a negociação. Ouvido, e declarou abertamente que não existe nenhum a mínima contato com São Paulo, que é uma bobagem que a imprensa jogou. Você viu isso, Aguirre, falando? Ouvi. Que os caras falaram que o São Paulo tá atrás, que vai roubar o menino. Que é bom pra caramba, tem que renovar uma grande mentira, ele falou. Ele disse isso. Ele, olha só. Ele, não sou eu que tô falando. Ele. Eu ouvi, o RG deve estar... Você botou uma fé nele? Ele não, Portuga, por que ele mentiu? O Aidar falou que não tá atrás do Kardec. Ele falou que ele... Não, não tô perguntando se ele mentiu. Eu tô falando se você acreditou, foi com uma declaração convincente. Você tem que acreditar, porque ele disse que não faria isso. Ele falou que o menino também não quer. O menino não quer nem ir pra fora, ele quer primeiro jogar no Palmeiras. Segunda-feira tem uma reunião pra renovar o contrato dele. Formação boa. Acho que renova. Obrigado, André. Mas no futebol não, nunca você pode falar que, nossa, eu tenho certeza. Mas você tem que partir do princípio que tem que acreditar em alguém que está ligado diretamente ao fato. A ele. E é verdade que o Palmeiras ofereceu 1.000 cadeiras do estádio novo? E ele disse mais, RG número 2. Não sei se você estava ouvindo. 1.000 cadeiras? Que 1.000 cadeiras? Tá louco. Não foi essa uma exigência do moleque? Ouve um negócio, mas não vim falar bobagem aqui, ó. 1.000 cadeiras? Eu quero o banheiro. Eu quero o banheiro, é meu. Vai pagar com banheiro. Mas lá é novo e a gente é nosso. Mas o nosso também é nosso há 54 anos. Mas eu não falei se é ou não. Você que tá vestindo a carapuça. Você que deu eu lá. Eu não falei, mano. Não, não. Eu falei que lá é o nosso. Eu falei só isso. Volta pro foco, volta pro foco. Volta pro jogo. Volta pro jogo. Palmeiras, volta pro foco. Exatamente. Ô, meu velho. Diga, Dodô. Agora temos aí o São Paulo. Nós precisamos aí, na minha conta aqui, rapaz, nós precisamos de... Acho que 2 vitórias consegue dar uma escapada desse troço aí, né? De vez, né? É, você acha que tem? Acho que 6 pontos já crava de vez que concordo não cai. Concordo com o 20. Mais uma vitória, Dodô. 3 pontos? Mais uma vitória. 6 pontos, 6 pontos, eu digo. 6 pontos. Eu acho 6 também. 6 pode ficar de boa. Vai ficar legal. Mas acho que 3 já foram. Viu, Dodô? Tem 15 pontos em disputa, tem 5 de vantagem. A situação... Teoricamente, precisa de 10 pontos para escapar. Situação mas do os Palmeiras 10 pode não ser é pra isso, tanto do Palmeiras fazer para frente, quanto os caras ficarem para trás. Exatamente. Eu acho que com mais 3 pontos, com 42, eu acho que já encomendou a permanência. A conta normal, a conta normal a ser feita, geralmente, Gordão, você pega o último que cai, que hoje é o Vitória, 34 pontos, e você soma aí. O Bahia mandou o Kleiner embora, viu? Você soma com o do Bahia, o do Bahia, não, do Vitória, mandaram o Kleiner embora, né? Bahia mandou o Kleiner embora. 10 jogos. O que acontece? Ganhou. Você faz a somatória mais ou menos de, sei lá, 40% dos pontos conquistados, que é o que o cara tem que ter. Lembra agora a tabela? Mas é por aí mesmo, Domênico. Eu não fiz cálculo nenhum, Domênico, chutei 43. Pra garantir legal, 4 pontos. Pra garantir bacana, 4 pontos, o Palmeiras chega a 43, não cai mais. Eu acho que 43 é isso aí. 43 olha, não vai. Não vai ficar aqui com muita matemática. Mas é só fácil, o Chapecoense tem 36, é o primeiro que sai. Ele tem um aproveitamento, peraí, ele tem um aproveitamento de 36,4%. Se mantiver... Então, se ele mantiver, ele não cai mais. Ele depende só dele pra não cair, certo? Não, se você pegar aqui, é o primeiro que tá fora, Domingo. Então, mano, por isso mesmo. Eu tô pegando o primeiro que cai fora, o aproveitamento do que sai, pra saber esse aproveitamento é o que escapa, não é isso, Sombra? Isso. A conta? É. O Sombra que fez uma conta uma vez assim. Ué, eu tô errado. Eu tô errado ou não? Não. E você pega aqui o chapéu. É o primeiro que sai. Então vai, 37% dos pontos. Se tem 15, quanto que é 37% dos pontos? De 15? É pouquíssimo. Então. Não sei com exatidão, que eu sempre peço me mandar mapa, mas é pouco. São 5,5. 6 pontos. É. 37% de 15. Então, pra ser mais exato, então, é 5,55. Então, o Palmeiras precisa disso aí. 4, 5 pontos. Justamente. Ou pra lá ou pra cá. Porque aí também, porque se esses aqui não ganham, o Palmeiras ganha. Agora vamos falar em vez de matemática, vamos falar futebolês. O Botafogo tá uma pindaíba. Futebolês. O Bahia tá numa pindaíba. Bahia, mas já, 6 pontos. Só o Bahia é 6 pontos, Sombra falou. O que é 6 pontos? É, o número é 6. Dessa conta aí. 37% de 6. Ele falou. São 6 pontos. São 15, né? Na isso, é, são 5,5. É, só que como 5,5 ninguém pode fazer, tem que ser 6. Tem que ser 6. Mas, gente, acima de 5 você arredonda pra cima. Aqui, olha só. O Bahia acabou. E aí seria a conta... O Botafogo também. O Vitória é o melhor desse aí. O Criciúma tá muito atrás. Então, só um minuto. O Vitória o Sombra falou 6. 6 com 36, gente, 42. A nota de corte hoje, na matemática, é 42, mas correto? Bonito com a 3. 42. Se o Palmeiras tem 39... Como eu disse, 43 algum ponto atrás, fica valendo 43. Pela margem de erro. Então teria que ser os 4 pontos, viu, o meu amigo aí, o ouvinte. Aguinelo. Seria na conta do RG para escapar mesmo, 4 pontinhos. É, eu também acredito, mas é porque tem muito confronto direto. E o Palmeiras, assim, igual você havia falando, a gente tem sorte... que a gente vai usufruir da incompetência dos outros, né? É verdade, como teve um ano também que a gente não caiu, pelo fato de que os outros também ter sido mais incompetentes do que a gente, né? O ano que a Ponte Preta caiu. Mas isso aí é do jogo, né? Isso, então. Mas eu acredito que a gente não vai cair, não, viu? Eu já tô até, assim, planejando já o Palmeiras do ano que vem. Vocês estavam comentando sobre o Diego Cavalieri, eu vi o Paulo Nobre fazendo algumas entrevistas em algumas emissoras aí, dizendo que vai investir, a W Torre também vai ajudar... E tem as cotas, né, que o Paulo Nobre conseguiu, assim, não antecipou, né? É, e aí agora ele pega a cota, né? Ele pega a cota inteira. Eu acredito que o ano que vem o Palmeiras possa mudar, né? Nota do Paulo Nobre pra você? Oi? Nota do Paulo Nobre? Olha, no primeiro mandato, em relação à administração, nota 7. Agora, o contexto geral, se a gente for pegar por mais ou menos, nota 5. Você pega muito no pé do Paulo Nobre. Eu queria ver se você tivesse 100 milhões na conta, se você ia colocar dentro do clube de futebol. Não, por isso que eu falo pra você, administrativamente eu dou nota 7, porque ele foi um cara extremamente competente, porque ele tirou do bolso, ele pensou primeiro nas finanças, ele fez o que ele pôde. Só que, assim, no entanto, eu gostaria que ele fosse reeleito pra agora, de fato, ele usufruir aquilo que ele plantou. Aí eles vão ver realmente se ele é um presidente top ou se é um presidente mediano. Mas como é, agora, mas como o que é tem. O que você tira do seu bolso O que temos visto aí, e são raras, muito raras as exceções, é que os presidentes de clube, quando eles vão para segundo e terceiro mandato, a coisa vira uma desgraceira, hein? É mais do que a primeira, olha aqui, ó. Só um minuto, eu tenho uma tese aqui que é a seguinte, gente. Você não pode chegar aqui e falar assim, o Paulo Nobre teve uma nota sensacional e ele foi bom, por exemplo, porque ele meteu 100 milhões no bolso. Desculpa. É isso que eu tô falando. Desculpa. Cara, é palmeirense pra caramba. Se ele fosse um bom presidente e um bom administrador, não precisava ele do teria conseguido dele, outras alternativas e não meter do bolso dele no Palmeiras pra poder se virar com futebol. O Palmeiras tá em baixa, velho. Diferente. Mais do que competente, o cara tem que ser mágico. Lógico, Sombra, mas não o Palmeiras estava embaixo, Domingo. O Palmeiras... O próximo presidente vai ser o David Copperfield. Domingo. Não, é sério, não, mas Domingo, só que minuto, às vezes mas o cara não consegue no mercado. Não é que ele não seja competente. Tudo bem, mas ele... Às vezes o mercado não tem esse dinheiro, cara. Às vezes não é ele que tem que ir atrás, às vezes tem que pôr cara do ramo pra ir atrás da coisa. Tem que delegar, né? Ué, mas aí que tá. Mas, ó, eu vou dizer... cara só não faz a coisa acontecer. Só que vocês criticam o Paulo Nobre... Mas eu não tô criticando o Paulo Nobre só por isso. Não, tudo bem, mas uma das críticas que vocês fazem ao Paulo Nobre... não tem patrocínio de camisa no ano do centenário. Bom, São Paulo também ficou muito tempo sem, né? Não. O Santos está 2 anos. Peraí, o Santos há tanto tempo, o São Paulo também, agora foi encerrado. Então, mas tá errado. E a maioria dos clubes que tem patrocínio, tem de estatal, e a gente sabe muito bem aí que às vezes fazem parte de planos de marketing das estatais, etc e tal. Bom, a gente, bom, não preciso entrar no segundo capítulo dessa história toda, né? Mas é, vai aí no mercado retorno, pra ver, né, se tá fácil ou não. Sombra, agora, que culpa tem o Paulo Nobre e o mercado se esse ano, que é um ano desgraçado pra economia do país, o Palmeiras faz 100 anos? É, eu cito isso até como exemplo tudo do... Tudo bem, eu entendo, viu, mas, Domênico? Mas eu não tô criticando em cima, não, até em cima da linha que você tá falando, nós temos um exemplo, o próprio Marcelo Teixeira, todo mundo se lembra. O cara entrou, botou dinheiro, o Santos foi campeão, porra, foi aquela... Era Robinho. É, tudo bem, primeiro ano ele fez até uma administração que eu falava que era de faculdade, né? O cara que vai brincar lá de escolinha, de gerente. De manager. Aí o cara vai, despeja um rio de dinheiro, é campeão, cacete A4, acha que tem que se eternizar, e aí degringolou, né, velho? E tem mais, o dinheiro do cara ele quer de volta, pô. Ele não botou. Ó, esse ali. Paulo Nobre, mano, o cara foi macho pra cacete, RG. Eu quero ver na hora de fazer um negócio lá, ó. Jogo da velha, R, cifrão, 100, pontinho, 000, pontinho, 000, pontinho, 00. Jogo da velha. Assinar o cheque lá, escrito lá. 100, P-A-U-S. Tá ligado, amigo? Dá arriscadinha assim. Leva 10 pau. E dá a chamuscada lá com a assinatura. Eu duvido, tem macha que ouvindo no estádio 97 faria isso. Eu duvido. Não quer dizer que ele é competente. Isso não é incondicional. Ele foi palmeirense pra caramba, mano. Mas isso não sei, não é. Marcelo Teixeira também foi. Não, mas. Partindo desse princípio. Mas ele colocou quanto? Não foi 100 milhões. O quê? Não foi 100 milhões. Torcedor como presidente tá cheio. Muito agora, dinheiro, cara. Mas isso não implica dizer que ele foi um grande administrador, nota 10, por isso. Não, muito pelo contrário. O Domênico tem razão. Desculpa, ele tem. É, mas palmeirense. Ele quase, desculpa. Errou pelo amor. Não, desculpa. Primeiro, vamos lá. A coisa é simples, pra explicar pro ouvinte. Ninguém meteu uma arma na cabeça dele e falou assim: olha, você tem que ser presidente. Não. Primeiro vamos lá atrás, não é dinheiro, não. Do princípio. Você vai ter que ser presidente. Vai lá, você vai ser presidente. Porque nós não temos dinheiro, você vai meter 100 milhões. Ninguém fez isso. Ele quis ser presidente. E ele quis pôr. Se ele quis. Vamos de novo na minha regra, que a minha regra é a melhor. Desculpa, honestamente, dizendo assim. Você é tão modesto quanto eu. Não, mas eu sou, mas aí eu tenho que ser mesmo. Desculpa, mas tenho que ser. Ninguém. Os caras brigam. Ô, Vieira, os caras brigam pra ser presidente. É o ego. Se você briga, aí o problema é outro. A verdade é que é outra coisa. Então, assim, aí o problema é outro, Motinha. Se é ego ou não é ego, o problema não é meu. Só um minuto. O problema não é meu, o problema é dele. Porque ele vai ser cobrado. Ele está sendo cobrado porque ele é presidente do Palmeiras. Ah, meteu 100 milhões por quê? Bicho, se foi incompetente, mete 100 milhões, velho. E é tão ruim mete que... Mete tua casa aí, mete teus carros. Cumprir o mandato, tá concorrendo ao segundo. Então, e quer ser novo. Ruim. Então, é ruim. Ele meteu 100 milhões, ô Motinha. Ele não sabe quando vai receber, o curto prazo, 10 anos. E o cara bate nele. E aí quer de novo? Então, Portuga, você quer que eu fale o que é ali? Esse bate nele. Desculpa, hein? E ele inteirou, Aí não, me desculpa. Aí não dá pra falar que foi bom. Porque a W Torre tava com uma dificuldade. Aí foi ele que inteirou pra comprar os rejuntes lá do estádio. Mas que rejuntes? Ó, foi 100 milhões. Ó, foi 100 milhões e os quebrados lá, viu, Domênio? Fala bobagem, 100 milhões, cacete. Aguinelo, 114 milhões. Aguinelo, obrigado pela sua participação, a sua mensagem final, que você quiser complementar aí. Não, eu acho assim, igual eu falei pra vocês, a minha perspectiva agora é 2015, né? Porque esse ano não tem mais o que fazer. Centenário não acaba agora, o centenário é igual aniversário. Sim. Até 26 de agosto de 2015 a gente está vivendo o centenário, então vamos ver o que vai acontecer aí o ano que vem. Tá bom. Tá, e eu queria deixar, posso fazer o merchan? Pode. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Pô, bacana, ganhou um kit da Bozano. HDI Seguros é de bate pronto. Ganhou uma bolsa térmica da HDI, tá bom? Só falar, mandar um abraço pra todos vocês aí, viu? E falar assim, que eu tive na Fast Fest aí, até no fatídico Brasil-Argentina. Sim. Fiquei dando risada com o Portuga aí, mas paralelamente, entendeu? E agradecer ao Portuga que me deram aquele dia lá. Você gostou, entendeu? Né? E falar pra vocês assim, pô, vocês fazem uma falta na TV, porque você vê uns programas de televisão como... Por quê? O limite esse cidadão aí. Por quê? Por quê? Não pode falar o nome. O cara é... Como pode a TV brasileira dar espaço pra um cidadão desse? Fala a verdade. Tão talentosos como vocês não tem oportunidade de estar na televisão pra poder... Como faz assim? Glorificar, fazer... Valorizar. Expor as opiniões. Esportiva do nosso país. Não, tá bom assim, meu. Tá bom assim, Guilherme. Aqui tá legal, velho. Não, mas de qualquer forma, cara, ó, obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez com vocês. Sou fã de todos vocês, todos, independente. O Mano, por mais que ele seja corintiano, é o cara que mais não me identifico. Ele, eu dou risada. Às vezes eu tô no ônibus. Valeu, fera, é nóis. Risada, o pessoal fala, esse cara tá louco, mas é porque vocês aí são demais, cara. Obrigado, meu, valeu. Final de tarde aí. Não sei o que seria da gente, viu? É, enroscado. Falou, cara. Muito obrigado. Vocês aí. É nóis, together, velho. Deus, viu, galera? Obrigadão pela audiência, valeu, aí, meu. Falou. Valeu, cara. Together. Um abraço. Bom final de semana. Agora eu quero falar com você que está precisando dar uma virada na tua vida. É, você que não está trabalhando, você que até está trabalhando, mas não na área que queria. Você que está trabalhando na área que queria, mas queria mesmo era trabalhar em outra cidade, talvez até no exterior. Estão abertas as inscrições. Presta atenção no que eu estou dizendo, hein? Que de repente, nesse recado aqui, você pode estar encontrando o rumo da tua vida, hein? Então, estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditech. Prestou atenção? Estão abertas as inscrições. A Banditech é a única com curso de inglês integrado ao currículo e 75% de aulas em laboratório. Isso mesmo, 75%. Com tudo isso, cara, você vira o jogo. Você encontra uma bela vaga numa área que paga bem e pode trabalhar aqui, em outra cidade, em outro estado, até em outro país, como já tem ex-aluno da Banditech fazendo e se dando bem. Pra que ficar na defesa? Vai pro ataque, faça a Banditech com ela, você vira o jogo. Acesse banditech.com.br e faça já a sua inscrição. Você concorre a bolsas de 20% a 100%. E são três cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditech, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Tem mensagem chegando. Demais. É só as boas, velho. Dá uma confusão. Como só as boas? Tá demais. Mas isso depende do ponto de vista. Quem manda mensagem sempre acha que a mensagem dele é boa. Não, mas ele quer alfinetar o domínio. Mas nós estamos aqui para analisar se ela é ou não. Você que gosta de alfinetar o domínio, sugiro que compre os bonequinhos de vudu do Dodô. Já tá à venda. Já tá à venda, já. Já estão à venda. Quer comprar venda? Nós compramos por aqui do Dodô. Já vem com kit de agulhas. Vem com kit de agulhas. Vem com uma xicrinha de café. E depender, tem um pouquinho. Oclinho, tem um ponto, colocar e tirar. Tem um ponto que você espeta e ele grita: porra, velho! E acompanha, sabe o quê? Uma azeitona. É verdade. Você tem uma azeitona. Gospe azeitona. Ele vem com uma camisetinha do Palmeiras, né? Uma fotinha do. Não, ele vem com uma. O kit é você pode trocar a roupinha do boneco, né? O kit é composto por uma foto do Allan Kardec. Uma do Mustafa. Uma do Barcos. Uma azeitona. Uma azeitona. Tudo que ele não gosta. Uma mini camisa de força. A Pepa tá morrendo de ódio. E a camisetinha do Palmeiras tá escrito atrás: Leandro. Leandro. É o jogador que ele mais gostou, que contratou. Vamos trazer as mensagens? Mensagens que vêm no oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem. Também de Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Ligue agora mesmo pra 4063-1489. 4063-1489. E marque um test drive. E também o oferecimento do Outback. Happy Hour no Outback é muito mais divertido. Mensagem, o Alexandro Pazini. Boa noite, fazia anos que... Um abraço pro Nelson Pazini. É, meu vizinho. Fazia anos que não ia ao Morumbi, fui ontem, foi legal, bom jogo, mas estávamos atrás do gol e vimos que foi impedimento. Como um assistente de linha não consegue ver? É desanimador. E coitado de quem frequenta o estádio. Chega uma da manhã em casa e vai trabalhar no outro dia. Abraços a todos e pro brother Domênico, assinado Alexandro Pazini. Valeu, Alexandro. O Hugo Chima Rocha. Sou São Paulino, mas concordo com o Mano. Independente dos erros da arbitragem, o São Paulo não jogou um futebol de quem disputa um título. Aí ele faz uma série de elogios ao Mota, bababá, bababá. Legal, valeu, Chima, obrigado, viu? Eu tomo, viu, Sombra? Agora no inverno é gostoso tomar chimarrota. E outra coisa, essa cidade aí teve problema, não teve? Quando ela saiu? É que você toma em tudo, né, Vira? O quê? Fui com Chima, não teve esse problema lá. Olha, o ouvinte nosso aqui é o Ademir Pastro, Dali Grêmio. Dali em 2008, Grêmio. São Paulo foi ajudado o segundo turno inteiro, tá em dívida por 50 anos. O Antônio Cordeiro, ele mandou uma mensagem, mas não escreveu nada. Ou seja, ele mandou algo escrito, enviado pelo meu smartphone. Invisível. Invisível. Isso foi um pedido de socorro. Hã? Um pedido de socorro. Então não deu tempo de escrever. Já era então, velho. Valeu, hein? O Ronaldo Alencar, boa noite, pessoal. Se vocês puxarem, os times de São Paulo são os mais prejudicados pela arbitragem. E os do Rio são os mais beneficiados. É só pesquisar. Olha, pra mim isso tudo é lenda. E se tivesse tecnologia no futebol, depois você ia... Tudo ia ficar tão claro. Isto não existe. É. Só que, ô, Sombra, eu acho que tem que ser igual futebol americano ou tênis. Acho o seguinte, você tem direito a dois desafios aí, arbitragem. Mas se você mandar o desafio na hora errada, você tem que ter alguma punição também. Tipo, ficar 10 minutos com um jogador a menos, porque senão vira Brasil. Eu penso assim, igual no futebol americano. Futebol americano é o seguinte, se você desafia a arbitragem e é mostrado, é feito o tempo, e é mostrado que você tá errado, você perde 10 jardas. Certo? Só pra que é o seguinte, Portuga, você tem um limite talvez, máximo de desafio assim, também. Então, você tem um limite máximo, como no futebol americano. Você tem, só tipo, 3 desafios. Assim, você tem que ter tanta certeza que você tá certo, porque senão você é prejudicado. Por exemplo, poderia, poderia tirar um jogador por 10 minutos, eu acho, ou poderia bobagem, um cartão isso. amarelo pro capitão, eu acho bobagem. Não, eu acho, mas no que futebol não. americano é assim. Mas olha, ponto negativo pros americanos agora. É, você é punido. Se você. Ponto, não, tênis não, tênis não. Não, tênis não, mas no futebol. O americano a prova não de que é bobagem é que o tênis não tem. É, é bobagem. O cara perde o desafio, ele tá errado, você segue o desafio, jogo. Perde o tempo, você se ferra. O Thiago Lima. O Mano só fala bobagem. O São Paulo jogou bem sim ontem. O goleiro do Inter fez pelo menos 3 milagres. O erro da arbitragem foi absurdo. Aí ele fala aqui uma série de coisas. Valeu, obrigado. Não concordo com você. Acho que sua opinião é uma paca, velho. Valeu, Thiago Lima. Uma paca. Quê? Paca. É um idiota. Ele acha que alguém sabe que é uma paca. Ah, não, ninguém sabe. Ele quis, ó, de criar no quintal. Se você fala, por exemplo, se você diz assim, ó, tem que ir de uma capivara, o cara consegue associar. É um animal mais tradicional. É. Você vê direto na margem do Tietê. Então, é praticamente, né, a mesma coisa. Imbecil. Agora, o idiota, então, é por isso que eu tô fazendo um exemplo. É negativo, RG. É que porque... paca tatu com tia, não. Viu, RG? É que ele tenta falar assim, oh, não vou falar paca, porque o pessoal vai se mijar de rir. O pessoal não sabe o que é. Não é, não é, não. Aí o pessoal fica boiando. Você sabe que ele cria uma paca no quintal. Não, você sabe o que é? É que a capivara tem o QI mais alto do que a paca, que é o seu caso, seu imbecil. Olha lá, fica com essa cara de tonto. A sua família cria uma paca. Tem, eu tenho uma paca, mas ela fica lá na Rua Togo. Ó, fraco, ó. Pra ver como é fraco, ó. Não tem aquele feeling, sabe, Sombra? Não tem aquela percepção de poder fazer um humor que o ouvinte se identifica. Não, é verdade, fraco. Chega essa discussão que tá chata, paca. O Rubão. Ele fala que hipocrisia é mato. Quando o Corinthians foi roubado contra o Flamengo, ninguém falou de sacanagem. Corinthians foi roubado no segundo tempo. São Paulo teve o segundo tempo inteiro pra tentar. Foram incompetentes, agora chupa. Não, mas o Corinthians, ele foi aquele jogo lá garfado pela arbitragem, mas a gente comentou também. Esses erros de arbitragem preenchem o programa. O Renato Souza. Engraçado. O Domênico querendo justificar o erro do impedimento. Quando é o Palmeiras prejudicado, ele chora o programa todo. Quem que justificou, trouxa? Não. Ele não te ofendeu. Mas eu tô ofendendo. Quem que justificou esse trouxa que não ouve o programa direito? Calma! Aí, Domênico. 15 anos sem tirar a camisa de força, né? Então toma um cartão amarelo pra você. Amarelo? Porra. Você não falou, sei que ofendeu amarelo. Mesmo, cara. Não ofendeu. Porra, velhinho. Não, mas eu falei. Ouve direito o programa. Eu detesto nele que ouve a porra do rádio dele e ele não sabe o que tá ouvindo. Aí ele confunde. É incrível. Ouve o rádio e não tire suas conclusões, bicho. Pra quem é isso aí? Não, mas olha, pra quem ouvinte habitual do estádio sabe, quando erram o lateral contra o Palmeiras, o Domênico passa um programa inteiro chorando. É. Né? Eu passo chorando? Eu passo chorando? Nossa! É. E vocês não choram, todos vocês? Nós choramos. Todo mundo chora. Então não vem com hipocrisia, chora, bicho. Vieira. Tá vindo com hipocrisia por causa de quem? Quem é um dos mais chorões do estádio 96? Domênico Gato. Ah, não puxa o saco do Sombra. Você também puxa o saco do Sombra. Nós choramos. Olha só, vocês babam ovo pro Sombra, por quê? Vieira da Vitória. Sombra. Que porra é essa aí? RG, quem é um dos mais chorões com a arbitragem no programa? Baba ovo, mano. Baba ovo aqui, mano. O cara baba ovo pro Sombra? Que porra é essa? Quer que você chore? Todo mundo aqui. O Mota chora, mano. O Mota chora pra caramba. Eu não choro. Você não, mas o Rafa Mota, o esse... Pergunta quem é mais. Quem é mais chorão? Não, senhor. Portuga, seja homem por mim. Não, senhor. Sai do muro. Sai do muro. O Mano chora bem. Quem é mais? Você vai pra escolher o Mano. Tá 2-1 pro Mano. Bicho. Eu tenho memória seletiva e eu deleto que eu não tô usando mais. O choro de hoje é do Sombra. O Sombra mais chorão do programa. Hoje mais chorão. Hoje é o seguinte. Só que é o seguinte. Tudo bem. Qual é o seu voto, Domingo? Não é o meu voto. Não é meu voto. Quem foi o primeiro neguinho aqui que chegou aqui e que falou que dá tecnologia pra colocar? Ah, provavelmente fui eu. Não, não foi o senhor, não. Não foi o senhor, não. Não foi o senhor, não. Não pega esse programa na tua mão. Não foi o senhor, sim. Malandro, você. Foi o senhor, sim. Foi o senhor, sim. Aí sim, tá que nem um ouvinte no escritório, hein? É verdade. É. Engraçado isso. O sombra é visionário. Escuta uma frase. O que você fala é responsabilidade sua. O que eles entendem é responsabilidade deles. Ó, Domênico, você falando em... Você falando em... Engraçado. Em tecnologia aqui, o cara mandou, o Rodrigo Carvalho mandou assim, ó. Eu sempre falei da tecnologia, sempre. Foi o cara que mais falou. Fala para a mula do Portugal, olha como ele foi agressivo. A mula é a avó dele, pra começar. É. Mula é a avó dele. O cara, quando tá errado no desafio, ele não perde 10 jardas. Perde sim. Ele perde um tempo. Perde tempo, dependendo do lance. Olha, e que os americanos não erram, ele tá falando aqui. Não, sim. Eu já vi um monte de zebra. Você quer apostar que o ouvinte tá certo? Perde Não. Eu acho que tá certo, velho. Depende do lance, perde a... Mota, cara. Consulta aí, mano. Como é o nome do cara? Rodrigo Carvalho. Não, então o dele é Rodrigo Carvalho. O meu é Caio Oliveira. Posso falou. Explicar, então? Você perde um tempo. Mas pô, dependendo só. Do... Calma. Já são dois ouvintes, já. Deixa mais o Portugal explicar, pô. Posso falar? Vocês não deixam? Equivocado. Se pedir um desafio e o juiz provar que está certo, o time perde um pedido de tempo. E se a jogada... Deixa o Portugal explicar. Calma, vocês não deixam falar. Deixa ele explicar. Só um minuto. Vou explicar. O lance teve a progressão. É jogado o pano. Tá. João Flávio Boccoli, só perde um tempo. Tá aqui, velho. Deixa eu falar. Os caras não param de mandar, velho. Tá parecendo uma feira. Seguinte. Deixa ele explicar. A jogada segue. É. Ele perde o tempo e a progressão daquela jogada é retirada. Não há progressão. Entenderam? Quanto é a progressão? Pode ser até de 50 jardas. Você falou que era de 10. Não, normalmente de 10, porque é um down. Por que normalmente é de 10? Porque um down vale 10 jardas. Ah, tá entendendo? Portugal, olha, perde a progressão, ele perde você, o tempo. Você, não, que... ele perde o tempo e a progressão. Olha, e aí? E aí? Quem tá com a razão? Peraí. Eu usei 10 jardas. Peraí, assim. Vamos à votação. Mano, o Portuga te convenceu. Não. Domênico, o Portuga te convenceu. Acho que foi bem, né? Foi bem? Foi bem, sim. RG, o Portuga te convenceu. Desculpa, mas eu tenho que ser coerente. Eu não tenho entendimento. Vocês que assistem essas porra aí tem que saber. Eu não vejo esse tipo. Eu não conheço essa regra, mas acho que o português me convenceu. Mas como é que ele vai me convencer de uma coisa que eu não sei? Então, em cima do muro. Isso, RG. Mota, o Portuga te convenceu. Eu tô vendo aqui no Twitter nunca. Não convenceu. Tem 10 Twitter, um atrás do outro. Só perde o tempo. Só perde o tempo. O cara mandou assim, ó, Portuga viajando lindo. Não, filho da mãe. O cara mandou. Ele perde o tempo e a progressão da jogada. A jogada volta e o tempo volta. E o tempo é perdido. É isso que eu disse. Na verdade é assim, ó. Eu usei 10 jardas, porque 10 jardas não dá. Por exemplo, isso. Portuga, a jogada foi ilegal. O cara ganhou 10 jardas. Ele perde o tempo. Aí, perde o desafio, viu? Tá perde. Errado. Perdeu o desafio. Perde o tempo e a ele perde um tempo. E a jogada é cancelada. Então, não é que ele perde 10 jardas. Mas normalmente. Mas ele deixa de. Ele mas não pode perder 2 jardas? Pode perder uma jarda. Pode perder 60. Ele pode perder até um touchdown. Mas você foi muito enfático nas 10 jardas. É que eu falei 10 que 10 é um down. Um amigo meu aqui, o Marcelinho, que ele acabou de mandar uma mensagem falando o seguinte: fala, mano. Portuga tá errando absurdamente. Nunca se perde nenhuma jarda em um desafio. Nossa, perde sim. Se você fez e desafiou e tava invalidada a jogada, é volta. Não, cara, bom, não importa se é Portuga, o Roberto Jardim mandou aqui, ó. O Portuga é uma beluga sem cérebro. Pro inferno, então. Paulo Pinho mandou. Beluga, Portuga é uma velho. Porta. Mano, o que é uma beluga, mano? Você que é um inteligentão, o que é uma beluga? É uma baleia. Quis falar que é uma baleia. Eu quis dizer que é uma verruga. Não, mas peraí, mas aí eu tenho que defender o Portuga aqui, hein? Vocês não entendem o que eu quero. Não é com relação a isso. Todo mundo aqui fica cantando de galo que assiste essa porra desse esporte aí. Não, só o Portuga. É, só o Portuga. Não, você. Ele que coloca aquelas camisetinhas apertadas que não cabe nele. Aí não sabe da regra. Peraí, quem tirou uma de americanoide que assiste é o senhor Rudy Landau. Também é outro. Também é outro. Mas o que eu disse é o seguinte, gente. Mas não tá aqui. Como eu usei 10 jardas, é porque cada 10 jardas é um avanço. Eu disse que perde o avanço, eu usei 10 jardas até de maneira... Porque são as 10 jardas que é o avanço. Do Jets, você perde o avanço e perde o tempo. Foi isso que eu disse, pode ser até um touchdown. O meu amigo aqui, Leandro Aragon, que tá morando lá, ele falou o seguinte, ó. Portuga C, pontinhos, regra aí. Tá certo, quis dizer que você defecou regra. Perde um tempo, volta a jogada, mas não perde jarda, não. Então, mas a toda progressão, se volta a jogada, é perdida. Você não perde aquilo que você nunca ganhou. Não, Sombra, mas se a jogada foi validada e ele dá o desafio e tá errado, ele perde a progressão que teve. Bom. É isso que eu disse. Olha, Obama aqui, ó. Agora você também, também só tinha amigo na vila, hein? Agora é amigo aonde? É, Obama. O Aragão tá morando lá agora, o tweet aqui, ó. Arroba Obama. Arroba Obama aqui, ó. Portuga, asshole. Estádio 97, sempre aqui na Energia 97. Vamos falar agora do Ticket Alimentação, nosso novo patrocinador. Boa. Ainda bem que você evitou de ficar Portuga, falando groselha, velho. Vou salvar o Portuga, velho. Perde a progressão. Meu Deus. É, cara, o ano voou e já tá quase no final, hein? Estamos quase em dezembro. E você, já decidiu o que vai dar de presente de Natal pros seus colaboradores, Domênico Gato? Você que é dono de empresa? Eu? É, você que é um mega patrão. Já decidiu que você vai dar de presente de Natal para os seus colaboradores? Não, ainda não. Não sei, mano. O que eu poderia dar de presente? Já vou te dar uma baita dica, Domênico. Boa dica, vai. Opa, a garotada chegou com tudo e mudou a forma de se relacionar com o mercado, cara. Agora, criatividade e inovação são essenciais na hora de motivar os seus funcionários. E é claro, de conquistar novos talentos, hein? Quer marcar um golaço, aquele gol de placa? Então, amigão, ó, ouça essa dica. Contrate o Ticket Alimentação de Natal. O cartão que dá liberdade de escolha para todos os seus colaboradores. Garante que a galera possa escolher onde e quando vai fazer as compras de Natal. E ainda facilita os processos aí na sua empresa, tá bom? E não é só isso não. Esse ano tem uma baita novidade. Se liga só. A sua empresa pode contratar o Ticket Alimentação de Natal e pagar em 6 vezes sem juros no cartão de crédito, hein? 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Que boiada, hein? E ó, o frete é grátis. Curtiu? Curtiu, Domênico Gato? Sensacional. Curtiu? Então acessa aí, ó. tanatal.com.br. Vou repetir. Vai. tanatal.com.br. E mude o jeito de motivar os seus colaboradores, Domênico Gato. Aí. Você é um baita patrão, Domênico. Muito obrigado, mano. Você salvou o Portuga do linchamento moral. É que eles não entenderam o que eu disse. É verdade, é que é difícil, mano. Vamos difícil. A mais ouvintes, 3284. É que nem eu te falei, Portuga, do lance. 3284-7097. Oferecimento do Grupo Esser, o nome construído com história. Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Também oferecimento de Hello Food, procurando alguma coisa para comer? Hello, delivery é no Hello Food. Baixe já o aplicativo, deu fome? Dá um hello, mano. Vamos aos ouvintes. Vai tocar aqui o nosso Asdrubal. Olá, que eu vou agredir você. É um monstro, Portuga. O cara falou que perde no futebol americano da Bolívia. Perde o quê? Qual que é a pergunta aí? Perdi o futebol americano da Bolívia. O cara não perde já no futebol da Bolívia. No futebol americano da Bolívia, eu pego a bola, eu vou. Eu vou te dizer onde eu vou. Pô, ela. Calma, Portuga, calma. Seu, vai pro colo do Kid Bengala, rapaz, pra encher meu chaco. Calma, por favor. Olha o que o cara mandou aqui demais. Não para com isso. Juro, é a última, não fala mais. Hein? Por favor, deem ao Portuga um agulho e um carretel de linha. Não, mas ó, o negócio é o seguinte, às vezes, Sombra, é difícil você manter a linha e o seu raciocínio. Mas o negócio é o seguinte, Portuga, isso aí eu aprendi num livro de autoajuda. Verdade, ouça o conselho, ouça o conselho. Vai. Quando você, é louco, quando você tem uma opinião, tá certo? E o mundo inteiro tá te metralhando, reveja os conceitos, velho. Para, respira, pensa. Porque é muita gente que tá falando então, o contrário então, tá do que você bom, tá então dizendo. Então, só pra corrigir, assim, o meu erro foi dizer 10 jardas, que é um avanço. Sim. Ele perde a progressão da jogada. É você foi bem. Aí... É isso que eu disse. Ele perde a progressão do que ganhou e um tempo. Gente, é isso que eu disse. Vamos lá, Alô. Vamos parar de metralhar o Portuga, vai. É, mesmo porque eu errei só nas 10 jardas, mas eu tô certo. Alô. Quem fala? Cristiano. Tudo bem, Cristiano? Tudo bom, Dodô? Tudo tranquilo. Cristiano do que é o nome completo? Cristiano de Oliveira Zaizer. Zaize. Isso. Quantos anos você tem, meu velho? 31. 3.1 RG hoje. Sempre que faz esse tempo, eu me lembro, cara. Não o sei que, RG? Porque, o que, RG? A gente gosta de ficar ouvindo música. Sim. Então sempre tem um tempo que traz uma música pra você. É aquela do Roberto Carlos. Qual? Eu me lembro quando faz esse tempo aí. Qual a música? Jesus Cristiano... Sensacional! Também você, porra, mas você me enche o paciência. Hoje você tá igual aqueles caras que não fode nem Zayze de cima, né? Que isso? Você tá louco, Ceará? Tá louco, Ceará? Tomou o quê, velho? Vai pro inferno. Olha que eu vou dizer o que eu tô. RG, seu time já saiu do campeonato? Hein? Não. Velho, e qual que é o bairro? Eu moro. Benja não tá aí, não. Ah, o Benjinha. Tá aqui. É, Jardim Pestana. Ah, meu olho! Mas olha, eu tô dizendo, é ridículo, idiota, bicho, é ridículo. E ele acredita. Ah, ele acha que esse cara, né? E onde é isso, gente? Osasco. Um mundo de Os. E qual time? Coringão. Ah, Coringão, mas não é nós, velho. Ó, amigão. Fala, bom. Próximo jogo aí sem o Guerreiro, hein, velho. Metade do time, né? É a mesma coisa que o He-Man perder a espada, hein, mano? Que isso, mano? É verdade. É ser metade do time, né, mano? Praticamente metade, isso, né? Metade, é o He-Man ser o Gato Guerreiro, mano. É 80%, mano. É a mesma coisa, você tá fugindo. Você tá fugindo do Fred? Tá fugindo do Fred no sonho? Aí você tem lá um maçarico, você tem uma serra elétrica, você tem um machado. Aí você tá perto do penhasco, assim, você vai. Sabe, vai. Tem um galinho que você fica espantado. Passar pelo arbusto, assim, você tropeça, cai tudo lá embaixo e o cara tá chegando, mano. É o Corinthians e o Guerreiro, velho. Não tem mais o que fazer. Tá pendurado, mano, no penhasco. Por mais que o Corinthians tenha vencido o Cruzeiro jogando no Mineirão, seu Guerreiro, é complicado, velho. Porque o Guerreiro hoje é como se fosse ali o alicerce desse time do Corinthians. É o cara ali que você pode colocar como se fosse uma ilha morta no meio do oceano. É verdade, cara. Não tô exagerando, não. É ou não é, amigão? O Guerreiro hoje faz toda a diferença. Hoje é o melhor jogador, é ele e o Cássio. Mas o Guerreiro lá na frente faz toda a diferença pro Coringão hoje. Jogar sem ele é jogar bola sem perna. Costumo dizer, cara, que o Guerreiro hoje faz mais falta que a água que tá faltando aqui em São Paulo. Isso, é verdade, velho. Porque, ó, você pode viver sem água, Mota. Você pode ficar uns dias sem tomar banho. Você pode viver sem água. Você pode sim, porque vende no mercado. Posso falar uma coisa pra você? Você não vai morrer desidratado. Vende no mercado. Mano, me escuta. Você pega aquele livrinho de autoajuda que você usou pra mim há uns 5 minutos? Veja de novo seus conselhos. Por quê? Essa sua opinião de viver sem água. Pega aquele livro que você me aconselhou. Abre lá. Olha aí, ó. Você falou, boa, Portuga. Boa, Portuga. Portuga empatando o jogo. Portuga matando o peito e pôs no ângulo agora, hein? Não, eu vou falar o porquê. No mercado vende garrafinha d'água. Você não vai morrer desidratado. Você gasta R$2, R$3, você compra uma garrafa d'água. Agora o Guerreiro não vende, né? Tá certo, agora o Guerreiro não vende numa gôndola lá. Vende e vocês não querem pagar os 7 milhões. Já tá acertado, já tá acertado. Já tá acertado. Pagaram? Eu falei com o Paolo. O Guerreiro ele ainda tem contrato. O Corinthians ele não tem obrigação de renovar nada ainda. O Corinthians quiser chegar no último dia e esperar lá e falar, Guerreiro, senta agora aqui que vão conversar, é outra pegada. Mas o problema, comprar, mano, é que 6 meses antes do encerramento do contrato, pode assinar com ele não precisa esperar ninguém. Não, mas o Guerreiro, ele também leu esse meu livro de autoajuda e ele fez uma reflexão sobre. Como é que é o nome do seu livro de autoajuda? Como você encontra esse livro que você escreveu? Como é que é o nome do seu livro de autoajuda? Como é que é o nome do teu livro? O quê? Esse livro que você escreveu. Esse livro que eu escrevi? É, de autoajuda. Livro? Não fui eu que escrevi o jogo, não. Mas você não pretende escrever um livro de autoajuda? Não, isso daí é muito complexo pra mim. Nossa, eu li um livro lá, esses daí que vende na banca. Eu fui lá comprar na época da sabedoria? Não, eu fui comprar na época aí, não lembro que época do ano que foi. Ele comprou um coquetel, um palavra. Eu fui comprar alguma coisa na banca lá e acabei fazendo esse negócio aí, comprando esse livrinho aí. Eu sempre leio quando possível. Mudou é verdade, vida. É bom. Porque às vezes você tá puto com alguma coisa lá, você vai ler um pouquinho de livro de autoajuda melhor. Dois hoje, então. Ô, amigão, fala. Deixa eu voltar aí no assunto do primeira parte do programa aí, que o Chorão aí tá muito chorão hoje, o senhor Mota, Mota modinha. Deixa seguinte, eu falar. Quando é contra o outro time, ele fica o programa inteiro. Isso é verdade. É verdade. O Charles, o Kiko. Não, mas quando o time perde aqui, nesse programa, não sei se você escuta há muito tempo, todo é dia. Assim. Então, quando um time perde, o outro tira sarro do outro. No meu caso, meu time não perdeu. Mas não desrespeita. Empatou. Não, mas aqui eu tô desrespeitando. Sarro de perder, não. Tô tirando sarro. Eu tiro sarro de perder. Nunca tirei sarro porque foi roubado. Ui, nossa, foi roubado. Não, parabéns, agora... olha, parabéns. Acho que você não tá entendendo agora, bem o espírito da brincadeira. Não, acho que eu entendo, pô. Agora só que é o seguinte, Então chupa como o time tá disputando um título em dois campeonatos. Você tá fazendo o quê? Discute em alto nível com o rapaz. Eu tô discutindo em alto nível. Rapaz chupar. Calma aí. Chupar e quem curte eu tô falando. Falei, você deu brecha, Mota. Não foi nenhum jogador do meu time que tava beijando o outro. Deixa a gaivota falar. Fala, gaivota. Respeita o ouvinte, respeita o ouvinte. Tá sendo respeitado. Não, vocês estão desrespeitando o ouvinte. Não tem uma torcida gaivota? Não tem. Zayze, fala, Zayze. Não, a gente tem que tomar cuidado com a emoção, e aí acho que vai para todos os times, e inclusive aí o Dodô, quando é prejudicado, também reclama, o Mano aí, quando é o Corinthians. Só tomar cuidado com a questão do roubo. Eu acho que ali, eu concordo com você, ô Sombra, o cara errou. Acusar que de intenção, que fez para prejudicar o São Paulo, ou seja, o Corinthians no passado, ou Palmeiras ou Santos, menos a Portuguesa, que prejudica sozinha, acho que é complicado a gente acusar a questão de roubo, né? De forma intencional. Eu ali concordo que estava claro que estava impedido, mas eu acho que foi intencional para prejudicar o São Paulo. Até que se prove o contrário, todos são inocentes, não é mesmo, Zayza? Sim, sim, concordo. Eu sou um Buda. Você é um Buda mesmo, tá? Você tá muito evoluído. Você é um Buda mole. Cara, naquele livro de autoajuda que você comprou, acho que fui eu que escrevi. Agora eu vou falar uma coisa pro senhor. Você tá muito evoluído, meu. Uma boa, cara. Eu queria, tá como o Domênico fala aqui há muitos anos, que o futebol fosse o tremendo mundo de Big Bob, mano. Mas não é. Infelizmente, cara, a gente gosta de futebol, torce pra um time desde criança, acredita que as coisas são listas, são legais. Que é só desportivo. Tô escolhendo, acho que é pro Galo. Só desportivo. Mas não é só desportivo. Tem muita coisa por trás das coisas. E infelizmente algumas estão indo pra superfície, outras não. 2005, não tô falando que foi o Corinthians, hein? Mas 2005 foi provado. O juiz que aconteceu, ele escreveu até livro, tá solto aí. Tá certo? Esse agora da Portuguesa, a coisa tá subindo pra superfície. Vai ser difícil estancar. Acho que não vai dar nada. Ô, amigão. Mas vai ser difícil estancar, hein? Mas meu amigo Sérgio Luz, o corintiano, ele falou: a Portuguesa não dá audiência. Vamos falar do Corinthians. Concordo, Sérgio. Negócio isso, seguinte, velho, você tá maltratando... O Corinthians pega a vaga no G4, amigão? Eu acho que pega. E não sei, até aproveitando, eu tava hoje discutindo com meus amigos aqui do trabalho, até duas semanas atrás, a gente colocava aí o São Paulo com possibilidade de título. Não sei o que aí depois do Moto, o Sombra pode comentar do São Paulo. Tem quatro times que brigam agora contra o São Paulo. Provavelmente a diferença esse final de semana e dois times com certeza não vão ganhar. E a diferença vai cair para 3 pontos. Eu acho que até o São Paulo corre o risco de, tirando a questão da Sul-Americana, a briga pelo Brasileirão, também complica pro São Paulo aí. Oh, porque eu acho mais interessante. 63 pontos contra 57, 57, 57, contra 57. Todo mundo 57. Tem um monte com 57. Mas o São Paulo tem um jogo a mais e o Inter também. Então. O Grêmio, se ganha, vai a 60. Fica 3 de São Paulo. Se o Atlético ganhar... É que o Atlético agora, eu acho que ele vai começar a poupar os jogadores aí por causa da Copa do Brasil. Figueirense em casa, velho. Então, pode ser que vença. Ele venceu com o time B, o Palmeiras aqui no Pacaembu. Pode vencer o Figueirense. Não quer dizer que porque vai jogar com o time reserva, que vai jogar mal, né? O Grêmio pega o Criciúma lá em Criciúma. Pode ganhar. Pode ganhar ou não pode? Não, o Grêmio não, porque é clássico. Clássico, sim. Difícil. Aí você pega aqui, quer ver, ó. O Corinthians pega o Bahia lá. Deveria, teoricamente, ganhar. Mas como o Mano diz aqui, que quando pega esses times menores é difícil, então não sei. Mas quer ver, ó, o Fluminense. Fluminense é bom. O Fluminense tem clássico, né? Botafogo, né? Aí Fluminense já um pouquinho mais difícil, porque é, apesar do Botafogo. Mas na teoria. Mas é clássico, Botafogo, né? Não, sim, mas na teoria o Botafogo tá morto, né? Ó, amigo. Na teoria o Fluminense ganharia, né? E vocês sabem uma coisa que agora você me lembrou, mano, só pra não perder o pique? Vai estourar um negócio até o final do campeonato, que lá no Rio de Janeiro já tá comentando. O Botafogo teve um problema aí de pagamento com jogadores, tal coisa, e reza num artigo do regulamento que ele pode perder até 4 pontos. Nesse Botafogo. Como é que você lixa o Botafogo? Ele tá falando de Corinthians e classificação. Ele tá falando do topo da tabela. E falou do Botafogo. O Botafogo pode perder. Tá falando do pico do Everest. Dependendo do que ele perder, ele só paga no que vem. O do Everest? Cuidado. Ele tá falando do pico do Everest, lá em cima. O cara olhando lá pra baixo. Português, Botafogo lá pro inferno. Vai falar do Botafogo. Botafogo se lixa. Ó, amigão. O negócio é o seguinte: o Corinthians ele vai pegar agora o Bahia. O próximo jogo depois do Bahia é o Goiás. Depois ele pega o Grêmio, Fluminense e Criciúma. Desses jogos aí que eu citei, o Corinthians faz quantos pontos, na sua opinião? Acho que ganha contra o Bahia. Ó, Bahia, vamos lá, Bahia fora. Fora. Tá? Bahia fora. O técnico novo. Kleina foi embora? Kleina foi mandado. Quem vai ficar vai ser o Charles, que é auxiliar. Lembra do Charles? Então vamos lá, amigão, vai, ó. Corinthians e Bahia jogando fora lá, você acha que ganha, perde ou empata? Ganha. Goiás fora. Empata. Goiás fora, empata. Corinthians e Grêmio aqui na Arena Corinthians. Que ganha. Perde. Perguntei pro ouvinte. Nossa, perde. Nossa, que relo. Respondendo, perde. Fluminense e Corinthians jogando no Rio de Janeiro. Ixi, é uma perde. Corinthians perde o Fluminense no Rio de Janeiro? Perde. E o último jogo diante do Criciúma jogando aqui em São Paulo. Aí eu acho que a gente joga pela classificação. Tem que ganhar. Você falou, então, o Corinthians ganha do Bahia, empata com o Goiás. Ele falou do Grêmio. Dá 10 pontos, ou seja, o Corinthians hoje ele tem 57, vai para 67. 67 é a pontuação que o Cruzeiro tem hoje. Eu acho que já é uma pontuação de Libertadores. Eu acho que com 67 pontos você se garante na Libertadores. Eu acho que o grande problema é... Eu não sei se o São Paulo tem confronto direto, os outros times não sei como tem, mas acho que o Grêmio e Fluminense, né? Tem. O Grêmio e Fluminense ainda jogam. E o Cruzeiro direto. Também pega o Grêmio. E o Corinthians também pega o Grêmio. E o Cruzeiro pega o Fluminense. O Corinthians também pega o Grêmio. O Grêmio ele vai ter uma série de jogos ali que eles estão brigando diretamente pelo G4. Mas o Grêmio tá pega Cruzeiro e Corinthians, mano. E o Inter Fluminense não? Fluminense já foi, eu acho. Já foi? O Inter tem bastante confronto direto. Quem? O Inter. Vamos buscar aqui. Quer ver aqui, olha, a tabela aqui do campeonato aí de confrontos. Vamos ver aqui, olha. Você tá falando aí de Fluminense? Fluminense nessa rodada não tem confronto direto na próxima. Deixa eu ver quem mais tem confronto. O Inter também não tem. O Corinthians também não tem confronto direto. Vamos ver lá. Rodada agora 35, que é essa que começou ontem pelo São Paulo. Corinthians não tem confronto direto. Atlético Mineiro não tem confronto direto. Tem Grêmio e Cruzeiro. Grêmio e Cruzeiro, Grêmio recebendo o Cruzeiro. Deixa eu ver aqui o Fluminense se tem Fluminense confronto. Fluminense e Cruzeiro, de... sim. Calma. Tem Fluminense e Cruzeiro. Fluminense não tem confronto direto na 35ª. Diga. Só um adendo. Tem Inter e Atlético lá na frente, na rodada 36. Fluminense e Cruzeiro. O Grêmio vai jogar contra o Cruzeiro antes da final da Copa, né? Da Copa do Brasil, né? Porque é dia 27, se eu não me engano. O Grêmio joga dia 20 com o Cruzeiro. Aí, Inter e Cruzeiro, que dia? Grêmio e Cruzeiro, dia 20. Olha aí. E a final é dia 27. Rodada 36. 26 ou 27. Rodada 36, antepenúltima. Tem confronto direto entre Inter e Atlético. Isso. E tem confronto entre Corinthians e Grêmio. Então, esse Inter e Atlético, o Atlético já decidiu o campeonato? Já. Esse aqui é no aí dia... precisa ver a data, né? Não, também porque não. É 27. É daqui duas semanas. Também não. Sabe por que, Sombra? Porque o Atlético pode já não querer mais nada. Mas o Atlético... Inter e Atlético é dia 22. Ou não? E a final, a volta 27. É dia 27. É 27 a final. Dia 22. A final é dia 27? É 27. Então, ainda... Ainda não. Então o Atlético vai ter que jogar pra ganhar esse jogo. O Levir ontem falou que já vai poupar os próximos dois jogos. Ah, com certeza. Mas ele não pode, o Portuga. Tudo bem, ele vai poupar nesse próximo, porque é o Figueirense. O outro qual que é? É também um time da Sombra. Mas ele não vai poupar contra o Fluminense e Corinthians. Fluminense e Corinthians e depois Cruzeiro e Fluminense. Exatamente. O único time que não tem confronto direto mais é o São Paulo. Não tem nenhum confronto direto. Então nenhum. O São Paulo tem grandíssimas chances de chegar entre os quatro melhores aí. É o único que não tem confronto direto. Mas quais são os adversários? O confronto direto que o São Paulo teria foi Fluminense ontem. Se você levar em conta que foi contra o Inter... O empate foi um mau resultado pro São Paulo, mas muito pior pro Inter. Mas muito em contrapartida, pior, Sombra? Muito pior. Pode ser pior. Porque o Inter tá atrás. Tá, não, mas peraí, Domingo. Mas o São Paulo... Aí é que tá, Vieira, você tem que pensar num campeonato no geral. Não, eu concordo, mas entendeu? Em contrapartida, o São Paulo tem dois clássicos. São Paulo pega os clássicos, Ele tem clássico... Pera, como assim? O São Paulo tem Palmeiras e Santos. Palmeiras e Santos. Pra jogar. Olha aqui, o Palmeiras e o São Paulo... Mas o cara não vai querer perder pro São Paulo, né? Não vai perder, tudo bem. O Santos também, talvez não queira, mas o Santos não joga com a mesma coisa, na mesma vontade que o São Paulo. Joga em Cuiabá. O Santos levou jogo pra Cuiabá, meu. Eu acho que assim, o Santos vai querer não perder, mas se jogar não é a mesma empolgação. É outra coisa. Eu não tô dizendo que o São Paulo vai ganhar do Santos. Sim. Mas é que eu digo assim, é que não dá pra bancar, confronto direto dá pra equiparar com os clássicos, entendeu? Mas você, o teu time não tem mais pretensão, o outro tem, então é diferente. Mas nesse caso aí, o que é melhor? É o São Paulo jogar contra o Santos lá em Cuiabá? Ou é, por exemplo, seria o São Paulo jogar contra o Grêmio lá em Grêmio? É, claro. É melhor. É pegar um time com sangue doce, né, Sombra? É melhor jogar com o Santos. Claro. É pegar um time que não tá muito. Agora, em tese, né? E outro, o São Paulo não pega mais nenhum confronto direto. Ah, pega Figueirense aqui no Morumbi. Não, direto pela vaga. Pega nada. E os que tem aí, o Corinthians pega dois confrontos pela vaga. Cada um pega dois agora. Então um tira pão do outro. E o São Paulo se beneficia, gente. Na minha opinião, quem acaba ficando de fora. Também porque não tá dos jogando quatro. Tão bem. Isso é o Fluminense. Eu acho que roda. Eu acho que o Fluminense roda. E eu achava o contrário. Ainda acho, hein? O Fluminense pode dar trabalho. O Fluminense pega uma parte de baixo. Ele pega o Botafogo agora. Depois ele pega o Chapecó fora. Se o Fluminense ganhar do Botafogo. Entendeu? Porra, vai ficar encardido, hein? Não, mas ó, é verdade agora. Pelo bem do futebol brasileiro. Pelo bem do futebol brasileiro. Pelo bem do futebol. Pelo bem do futebol brasileiro. Fala aí. Você pensou bem antes disso? Que pensei. Você leu no livro? Você leu no livro? Que capítulo que é esse? Não, esse daqui é verdade, Monte. Esse aqui não tá no livro de autoajuda, não. Mas eu tava quieto aqui pensando, refletindo. Meu medo é esse, quando você fica quieto pensando. Depois do 7-1, o Brasil, a imagem do Brasil tá jogada na sarjeta. Vem lembrando isso de novo. Tá na vala, enfim. A imagem do futebol brasileiro tá jogada ao léu. E para que o futebol brasileiro não passe vergonha ano que vem, Sombra, é necessário, não é que é um pedido, é quase uma ordem isso daqui. A CBF deveria intervir, caso não seja possível isso daqui dentro de campo, deveria, eu sou a favor desse tipo de artifício, nesse caso, de classificar os dois times de Minas, que é Cruzeiro e Atlético, São Paulo e Corinthians para Libertadores. Aí se estapem aí pela quinta vaga. Por que você está dizendo isso? São os quatro times brasileiros que podem defender a honra, são os quatro a honra que podem do nosso futebol. Você está dizendo que Inter e Grêmio não tem a menor condição? Olha isso. Eu não vou nem responder. O Inter e o Grêmio, Sombra, eles são times aqui legais. Assim, de vez em quando você tem um confronto aqui no Sul, vai jogar no Sul, sabe? Tem neblina, tem aquele clima serrano. Olha legal. Que bobão. Vai jogar lá. Mas não é um time que hoje incomoda lá fora. O São Paulo ganhou do Grêmio agora, lá com o gol do Rogério. Ganhou do Inter lá também. E o Corinthians não ganhou porque meteram a mão no Corinthians ali num pênalti claro. É, ali, claro. O Corinthians nessa Libertadores e ninguém nem percebeu. Nessa última. Zayze, olha, um abraço pra você, obrigado pela audiência. E participe do leilão de Natal do Estádio 97. Eu vou falar daqui a pouquinho um pouco mais do leilão, mas participe, vamos ajudar muita gente, tá bom? Só parabéns aí pra vocês, acaba sendo redundante, parabenizar o programa. Não, é bom, é bom. Só fazer uma pergunta aí, que faz tempo que eu não vejo vocês comentar, e eu tive o prazer de participar do campeonato de pôquer, eu conversei até contigo e com o Dodô no dia, você comentou que ia ter de novo esse maior... Nós teríamos teremos... torneio de pôquer, tivemos a primeira edição, teremos a segunda edição. Só que é o seguinte, cara, esse segundo semestre, com ano de Copa, eleição, ficou muito atravancado. E aí a questão de logística, de agenda, ficou tudo muito complicado. Mas a gente está planejando sim para breve o segundo torneio de pôquer, que o primeiro foi um baita sucesso, o segundo vai ser com certeza. Eu vou poder participar. Foi muito bom. E aproveitar e só mandar um abraço aí pro pessoal de onde eu trabalho, aqui o Itaú, pessoal que eu jogo bola, o Banguilândia Futebol e Cerveja. Como é que é o nome? Como? Banguilândia. Banguilândia. É um absurdo, isso é uma tragédia. É o Band bandido aí, me ajuda aí. Então tá bom. Ficou lá, tá bom? Parabéns aí, um abraço pra todos. Valeu, Zé. Muito obrigado. Bom final de semana. Duribão. Estádio 97. Esse é o Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos falar do leilão? Vamos falar do leilão agora? Você queria falar alguma coisa? Só queria perguntar se você não concorda com essa minha tese aí de dois mineiros e dois paulistas aqui representando o Brasil na Libertadores. Mas até ontem Minas era um lixo pra você, mano. Não é. Olha, eu vou te falar uma coisa. Não, vai, vamos... Depende como olha, tá, assim, né? Eu acho que tem que dar um jeito de ir até o Palmeiras e o Santos, e dane-se Minas, e dane-se o Sul também, e dane-se os dois. E vamos só nós. Quem dá mais? Leilão de Natal do Estádio 97. Estádio 97 está agora com leilão de Natal. Fizemos no ano passado, muita gente se deu bem, foi legal pra caramba. E esse ano, devido ao sucesso, a gente volta. A gente volta com o leilão de Natal do Estádio 97. Boa. Como funciona? Você vai no nosso site, 97fm.com.br. Faz o seu cadastro lá, tá bom? Sim. Vai na página de promoções, faz o seu cadastro. Sim. E após o seu cadastro, você dá o seu lance. Sim. Essa semana, estamos pedindo lances em quilos de arroz. Boa! Sim. Quilos de arroz. Vamos superar a meta. E o que vale são números inteiros. Não vale você dar um lance de 15,5, não. Ou é 15 ou é 16, ou é 1 ou é 2. Ou 16. Tá bom? Então, dê o seu lance em quilos de arroz. Por exemplo, no ano passado... O ouvinte que deu o maior lance, deu um lance de 300 quilos de arroz. Arrebentou a barraca. E por ter dado o maior lance, foi estranho no ninho aqui, exatamente, no Estádio 97. Esse ano, da mesma maneira, aquele que der o maior lance em quilos de arroz, até a sexta-feira, às 7 horas da noite, vai ter o direito de ser estranho no ninho. Só que, além daquele que der o maior lance, outro ouvinte também será sorteado para ser estranho no ninho. Por ter participado. Não importando quantos quilos tenha dado de lance. Vai lá, deu um quilo, dois que foi sorteado. sorte sua. Para também abrir uma possibilidade daqueles que têm o menor poder financeiro de participarem, né? Se você não é amigo do Benjamin, você também tem que ter a sua chance de participar. Como é que faz, Sombra? Eu já acabei de falar o tempo inteiro. Pera, não terminei. Ai, que jegue, mano. Eu tô falando como o seguinte. Faz o quê? Como é que faz, por exemplo, na outra semana você vai escolher outro produto não perecível, né? Na semana que vem será feijão. Boa. O leilão do arroz é até essa sexa, às 7 da noite, errou, amanhã. O ano passado ele não soube como que era. O ano passado ele participou. Ele não participou. Mas agora tá sabendo. Agora livrando a sua, hein? Agora que esse leilão é o maior sucesso. Tô livrando a sua. Eu, como maior representante da ala gorda do programa, eu posso falar gorda. Eu sou o maior representante da ala gorda. Deixa eu ver aqui, da ala gorda. Ala gorda, tem mais três em ala gorda. Da ala gorda. Eu, como maior representante da ala gorda, a gente nunca mais fez aqueles concursos tão gostosos. Para nós, o melhor feijão, o melhor bolo, ano que vem, o melhor hambúrguer. A gente precisa voltar. Ano que vem vai ter. Vai voltar. Você não é a favor? Já tá marcado. Eu sou o representante da pizza. É o da pizza. Era a pizza. Já esqueceu? É o da pizza. Melhor pizza de São Paulo. O ano que vem vai ter a melhor comida de boteco, a melhor cerveja. Agora, pro pessoal que é chegado aí num esqueminha de saúde, etc e tal. O que você acha da gente botar uma foto do Mota, do Portuga e do Vieira? E ele fala assim, quem tem o maior índice de gordura corporal? Brincadeira, né? Bacana. Mas não precisa nem pôr a foto, né, velho? O Portuga pesa o mesmo que eu, só que tem 1,20 m. Pô, você tá de brincadeira. Mas vai ver que ele tem ossos mais pesados. Não tem, não. Eu tenho uma coisa maior que a dele. Vai ver que o cérebro dele é mais gordo. Não, mas eu tô mais gordo mesmo, qual o problema? Não, mas ó, esse negócio aí, Sombra, a gente tem que fazer o teste com aquele seu adipômetro. É verdade. Tá, é verdade. Não, vai pôr essa porra em mim, não. Não pôr essa porra em mim, não. Já puseram coisa pior, você não reclamou. Tem o valor do PlayStation. Calma, Portuga. Fica calmo, Portuga. Esse adipômetro não é cônico. O negócio é o seguinte, Sombra. Porque esse negócio de fazer o cálculo aí de altura por peso, por exemplo, eu, Mike Tyson, essa galera forte assim. Se você fizer, por exemplo, aquele índice lá do IMC, que é a altura pelo peso lá. Índice de massa corpórea. É, isso daí vai dar obesidade mórbida. Pra você? Pra mim. Por quê? Ué, ele porque é forte, eu sou um cara que tem uma estrutura muito boa, tá certo? Uma estrutura de lutador. Eu tenho um percentual de gordura muito baixo, mas aqui é só músculo. É só músculo. É só músculo. Sei. Então, se eu fizer aquele cupim, negócio... isso aí, não é músculo, isso é cupim. Pode ser. É mas tanto músculo que dá uma sopa, velho. Não, eu tenho gordura. Então o negócio é assim, sopa de frango, né, RG? Sopa de frango. Quando você tiver aí numa nutricionista, num médico, e ele quiser fazer esse cálculo nojento pra calcular aí o seu índice de massa corporal, fala, me recuso a fazer isso se eu não fizer uma biopedância ou então o teste com o adipômetro. Porque isso daí, Sombra, o cara pode ter o cálculo, por exemplo, no meu caso, dá uma obesidade mórbida. O número. É verdade. Mano, deixa eu te fazer uma pergunta. O tem que saber o percentual de gordura. O Toninho tinha adipômetro, mano? Tinha, só que o dele era acoplado. Ô, Gaúcho. O dele era acoplado. Eu não fiz nada, velho. Eu nem falei de você, mano. Deixa eu falar com ele. Eu nem falei de você. No teu estado de origem... Eu nem falei de você. No teu estado de origem, tem mulher saindo nua por falta de... Não, então você não vem com essa pra cima de mim. Fala, mano. E o Toninho media o percentual de... É meu irmão, hein, rapaz? O Toninho media o percentual de gordura do Portuga. Igual você tira a temperatura de gato e cachorro. Ao respeito, Portuga. Eu tchoba, velho. Tudo isso porque eu queria concursos gostosos pra gente poder comer. Vocês são tudo filha da mãe, eu não quero mais saber de vocês. Tá vocês certo. Que vão sentar no colo do Kiri Bengala. Estádio 97 da Energia 97, tem o oferecimento de Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Incrível, né? Ligue agora mesmo pra 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Também o oferecimento de Bozano. Ô, mano. Vai fazer a barba, agora vai fazer a barba. Ah, agora é a hora, velho. Aí o Vieira, que tá parecendo um mendigo. O cara é vendedor e fica andando aí barbudo, feio pra diabo. Já é feio, parecendo barbudo. Parecendo um náufrago, velho. Nossa, que nojo de você, Vieira. Ouça esse merchan da Bozano e siga a minha dica, tá bom? Tá o homem não perde aquele jeitão de garoto, Vieira. Somos imbatíveis no videogame, principalmente quando a gente pega a molecada e arranca a cabeça, não dá boi, tá certo? Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar... Nos cuidamos como homem, Domênico, você sabe disso. Lógico. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear, como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera. Para você fazer aquele topetão bonito, sair para balada e passar o rodo, pegar geral. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia, cara. Você não vai ficar aquela pizza nojenta aí fedendo no metrô. Meu Deus, que nojo, hein? Horrível. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Tá certo. O que, que foi, Motinha? Ih, rapaz. Uma notícia aí. Morreu. Não, triste, hein, velho? Não é tanto assim, mano. O Lucão fraturou o pé aí, só volta a jogar na próxima temporada. Ah, é? Puta, mas não tá querendo dizer que alguém tinha morrido. Você fez uma cara. Você fez uma mancha. Deu tanto beliscão aí. Hoje, pô. Não, mas, pô, o Pelé é internado, né? Se o mundo acabasse hoje, eu nem me esforçar nada pra salvar. Eu pensei que vinha um desastre aí. Na boa, triste, moleque. Falei, azedando. Tá acabando o ano. Tem um mês aí pra acabar o ano. Salário bacana, tem um refis lá bem. Então é legal. Ah, quebra as duas pernas. O jogador tá aí pra isso. Salário legal. Vai quebrou jogando bola. Nossa, foi genial. Bem pra cacete. Uma salva de bola do Mota. O Mota foi genial. Quebra tudo. Ah, Mota, vai. Você tá sendo melodramático, mano. Vai correr 10 jardas aí, ó. Que isso, olha aí. Tá batendo no português, velho. Ele tá pudim hoje. É o Portuguinha das Jardas, velho. Vai aprender, vou dar o livro de regra da NFL. Eu vou te mostrar o tamanho da minha jarda. O que é isso? Vai ler o livro de regra. Deixa eu ler algumas mensagens que estão chegando pra nós aqui no oferecimento do Grupo S, o nome construído com história. Mensagem que vem através do aplicativo da energia. Presta atenção, que na primeira fase você viu a confusão que deu. O Wesley Penchado. O Portuga diz que torce pro Jets. Meu Deus, é a portuguesa da NFL. Putz, é esse Portuga. Mas já é um time mesmo, porra. Mas sabe por que eu torço? Porque eu vou explicar. Você podia escolher um time pelo menos. Você lembra daquele seriado que era bacana? Tem dó, Portugal. Não, Anos Incríveis. O Domênico, é verde, viu, Jets? Você lembra, assim? Ah, não, mas de nome. Ele torce por tua causa. Você lembra? É Jets. Anos Incríveis, lembra? Lembro, da Winnie. Winnie. Kevin Arnold. Não é a minha geração. O Kevin Arnold, não é mesmo. O Kevin Arnold, ou Manos que lembra. O Kevin Arnold torcia pro Jets. Eu tô na geração do Paladino do Oeste. É, o som era do Django, ele assistia Django. Como é que era? O Pat Masterson. Olha, eu tô na geração. Aí é nóis. Eu tô na geração de Dactari. O Sombra comprava livrinho. O Sombra comprava gibi do Fantasma. O videogame do Sombra era Odyssey, lembra do Odyssey? Odyssey. Muito antes. Era da Philips, né? Telejogo. O Odyssey não era da Philips? O telejogo da Philips. O Kleber Eduardo Fernandes da Costa e Silva e mais um monte de nome fala que sou corintiano, mas o Domênico é gênio. Muito obrigado. Abraços a todos e fala pro Vieira tirar o inhame da boca pra falar. Vai se casar, rapaz. É a cara do traduzindo mandioca. Me ajuda aí, velho. Olha, o Éder Tadeu Zulato. Ah, não. Vê lá, toma juiz. Daniel Azulay. Se for mau criamento, não leio. O convite foi até educado, mas educado, eu não sei. Vocês vão então dizer... vai. Não, se for, eu vou mandar. É que eu não gosto, às vezes. É mal criado. Vou mandar. É mal criado. Ele tá louco pra ler mensagem. Tá louco pra ler. Então vai. Ele tá rindo por dentro. O Buda foi. Olha a cara do som. Agora o Buda já derreteu. Tá voltando o som. O Dalai Lama. É o Buda Raikou. Já subiu o Buda. É mal criamento. Vai. Vamos lá. Caro Portuga. Ah, lá vai. Eu vou mandar, hein? Não, cara, mas vamos ouvir, velho. Pera aí, o cara começou também. Mas ele tá sendo educado. O cara é a bandeira. Aquela voz. Você vê como o ouvinte começa de maneira educada. Você vê como ele mostra que ele quer apenas auxiliar. Mas eu posso mandar ele pro inferno? Calma. Mas deixa ele ir, olha. O nosso Weber virtual tá aqui. Tá bom. Caro Portuga, venho por este lhe dar uma dica. Quando você for dar uma informação, pare. Pense. Pare. Pense de novo. E fale exatamente o contrário. Assim, olha isso, só assim pra você parar de errar e dar as notícias. E que Deus perdoe sua alma. Olha isso, velho. Pelo amor de Deus, juiz. Cartão amarelo pro 20. Que absurdo falar isso do Portuga. Eu fiquei bravo com o 20 agora. Tá. Ô, ouvinte. Cadê o cartão? Cadê o cartão do ouvinte? Ô, seu Weber! Ô! Oh! Olha o Weber. Ô, Weber. Cadê Smigol? Vai, Smigol, do inferno. Então tá bom. Aí, ouvinte, em 15 anos de programa, poucos foram tão descontrolados como você. Então toma um cartão amarelo pra acalmar os seus ânimos aí. Tamo junto, Portugal. Aqui é... Que é nós, velho. Tinha estádio 97. Olha quanta gente do seu lado. O juiz do estádio do seu lado. Portugal, pessoal tá tudo atrás de você, não tô do lado. Nós somos um time, Portugal. Tô atrás. Começa com caro, então. Pode virar caro Portuga. Caro ouvinte. Tem mal criamento. Como ele falou pra mim, pensar. Pega e ainda livro, falou que Deus tá com você aí no final. Falou, Deus te perdoe. Que Deus tenha piedade da sua alma suja. Ele falou. Não, então, eu não falo isso. Meu caro ouvinte, pra eu aceitar alguma dica da vossa pessoa, eu tenho que achar no mínimo algo irrelevante no teu existir. E não acho. Pra mim você é irrelevante. Relevante. Pra mim você é... Relevante. Não, você é um ser irrelevante. Foi bem. Então ele falou pra você pensar ao contrário. Pra você pensar ao contrário. Sinceramente, você pra mim é um problema seu. Então eu não tô nem aí pra você, meu irmão. Profundo. Eu quero que você se ferre, velho. Parabéns. Os caras criaram agora. Parabéns. Não. Os caras acabaram de criar, ó. Junto. Deixa eu te fazer outra pergunta. Ninguém vai ficar zoando 10 jardas, não. Quem é você? Quem os caras acabaram de criar a hashtag Portuguinha 10 jardas, velho. Quem é você no jogo do bicho? Eu não te conheço. E se ele não chamasse Portuga, chamaria Jardel. Jardel, é isso aí. Quem foi craque do Grêmio? Sim, fazer o Vitor... A capivara da Casa Verde. Quem é o Portuga no jogo do bicho? Quem é o Portuga no jogo do bicho? Portuga, né? O elefante. Ah, é a mesma coisa. Puta, sei lá. Elefante, o viado. Não, viado não, viado é a moto. Olha aí, o Vitor Santos também faz certas críticas aí à informação do Portuga. Manda ele chupar, dá uma pegada na minha mão. Para, gente, a gente já sabe. Sobra. O Vini Pazetti, Portuga. Aí lá vem, Rogério. Eu gosto muito de você. Eu também, Vini, gosto também. Perder jardas e você começar o próximo down atrás do anterior. Isso. Ou você se expressou errado, ou simplesmente assuma. É mais bonito. Não, mas eu falei aqui que eu usei 10, porque 10 é o número da progressão, eu errei nisso. O Francisco Jackson fala, pessoal, Portuga tá explicando as regras aplicadas na Bolívia. Sim. E o Y chutar as pernas da mãe dele. Aquela velha peluda. Não. E a mãe nos abusando na chave. Deixa pra lá. Peraí, agora mais um e-mail complicado. Não, de novo contra mim? Não. Porque você falou que o down é 10 jardas. Não é. O Wesley Penteado tá dizendo, fala pro Portuga que um down não vale 10 jardas. Não, não é down, é um avanço, cara. Portuga, é melhor parar e usar o golpe, velho. Vamos pro inferno, você. Para de explicar, velho. Não vou explicar mais nada. 10 jardinhas, fica na sua. Quero que seja um... Quanto é um down, então? Explica. Sombra, cada um down. O pessoal acabou de... O cara acabou de mandar aqui assim, ó. Quando que você vai criar o quiz Pergunte ao Oráculo de Ururu? Pode perguntar que eu respondo o Oráculo. Comigo não tem muro, não. Pergunte ao Oráculo de Ururu. Eu respondo qualquer coisa. Olha aí. Ô, mano, vamos falar da Paulo Ar. Na sequência tem ouvinte. E depois, antes ainda do encerramento do programa, nós vamos ver aqui como que tá o resultado da nossa enquete no Facebook. Quem é o mais chorão do programa quando o seu time perde? Olha lá. Com certeza. O Merchan tá servindo como se fosse o gongo pro Portuga, né? Aquele gongo, bate o gongo. Do boxe! Né? Aí ele vai pro corner, descansa um pouquinho, daqui a pouco volta a tomar uma retada. Um safado, quando o assunto é ar-condicionado, Portuga, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Apollo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Apollo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lata especial. Pode ligar lá e falar, o mano me indicou. Você vai ser, de maneira exemplar, muito bem tratado, tá bom? E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro, amigão? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse é um monstro, hein? Ele inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a Carrier a marca líder mundial na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar, tá bom? E para você entrar de vez nesse novo clima, a Apollo Ar e a Carrier oferecem um split highwall de 9.000 BTUs. Que presentaço, hein? Um highwall de 9.000 BTUs, cara. Ó, quer ganhar o seu? Quer ficar geladinha aí no teu ambiente preferido na tua casa, velho? Liga aqui no Estádio 97 amanhã e pede pra participar do nosso quiz, tá bom? Amanhã, sexta-feira. Amanhã tem quiz, hein, velho? Ó, pra você não ficar se abanando com aquela tampa de pizza nojenta, fedendo mussarela, calabresa, velho, acessa aí poloar.com.br e saiba porque a Poloar é a maior distribuidora de ar-condicionados do país. Estamos combinados, né? Com a Poloar Condicionados, você entra no clima, amigo! Tá bom, vamos aos ouvintes, 3284-7097. Vamos ver quem tá na linha aqui pra falar com a gente. Em nome de Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional, acesse banditec.com.br. Alô? Alô? Quem fala? Moacir. Fala, Moacir, tudo bem? Moacir. Tudo bom? Moacir do que é o nome completo? Santa Moacir. Moacir de Souza Santos. Moacir de Souza Santos. E quantos anos você tem? 31. 3.1 RG hoje. Vou dizendo pra você, Domênico. Rápido e rasteiro. Vai, vai. Antes Souza do que mal acompanhado. Ah, sensacional. Sensacional. Aí. Aí, ó. Né? Salvou. E qual salvou. Que é o bairro aí? Qual o bairro? O bairro é Jardim Carumbé. Né, como é que é o bairro? Jardim Carumbé. Ô, oh, beijinho. Ô, oh, eu conheço daí, hein? Eu não frequento. Oh, isso daí de manhã o cara pula amarelinha com os couro que tem no chão. Olha, mas aí. É conheço. Incrível, né? Conheço aí. Isso é pra lá, né? Da freguesia do óleo, né? É cretino, né? É, isso aí é brasileiro. É, mano, aí a cuica ronca alta, viu, meu chão? Aí tem que se esconder atrás da frigideira, né, velho? Aí é legal que você cumprimenta seu vizinho todo dia de manhã, como se fosse a última vez que você ouviu. Você dá um abraço nele e não sabe se vai ver na noite, não, velho, o vizinho. Então, tá bom, como se fosse aquele cumprimento de feliz ano novo, sabe, Domingo? Assim, se abraça, assim, dá aquele tapinha nas costas. Fala, pô, é, mas não é só lá que tá assim, com não, prazer. Véio. Mas lá o bicho pega. Tá bom, e o time, brother? É, São Paulo. Tricolor! O moto vai ficar nervoso aqui, ó. A tricolor, velho. Ainda vamos ser campeão. Me diz uma coisa, você chance, vai. Né? Você quer ir na torcida Peugeot, estádio 97? Eu quero ir na torcida Peugeot com estádio 97. Beleza, então tem que estar aqui na Avenida Paulista, 1439, no domingo, às 6 da tarde. Fale do tricolor. Mas por que o hino do Palestra? É, porque ele gosta. Deixa o hino do Verdão. Deixa o hino do Verdão. Meu Deus. Foi equívoco. Palestra. Não foi não. Deixa lá. É porque a gente colocou o hino de quem seria batido. Olha o respeito. Olha. Mas no Morumbi é freguês, Dudu. É, olha, se não o for, aguenta, hein. Bom. É freguês, faz tempo. Ô, amigão, fala aí do tricolor. Você, fala da sua revolta. Já vi que você... Ele fala o que ele quiser. Então... Não, eu acredito no título ainda, apesar do empate de ontem. Eu tô acreditando no Santos e no Grêmio aí pra derrotar o Cruzeiro aí. Vou deixar com nós, deixa com nós. Mas São Paulo ontem precisava ter ganho, né, cara? Precisava ter ganho o jogo ontem. É, independente então, de o quê, o goleiro, né? Jogou bem, né? É. Mas o Santos na também. A cabeçada do Luiz Fabiano foi crucial, o goleiro pegou bem. Agora vou falar um negócio pra você. Aquele lance lá do goleiro... Do Inter, que ele pegou os dois chutes do Lucão. Uhum. Eu vou te falar uma coisa, foi um dos lances de goleiro mais sensacionais do ano. Foi mesmo, foi sensacional. É, ele se jogou, tanto é que ele tomou uma bolada no rosto lá. Mas o Moacir, ele é bom goleiro, sim. Ele é bom? Ele é irmão do outro goleiro do Muriel, Inter. Né, Muriel. E ele tirou o Muriel, botou o Muriel no banco e o Dida também. Ele é bom goleiro. É a primeira vez que eu vi um jogo dele. Tanto que eles não se falam. Ele ficou sem se falar. É, ele ficou sem se falar com o irmão, é verdade. Ele tá sem se falar com o irmão, é verdade. Ele é mais novo. Mas é verdade, Mota. Ele é mais novo e colocou o irmão mais velho pra sentar no banco. É o terceiro goleiro hoje, o irmão dele. Ai, o segundo é o Dida. Como é que você sabe que eles não se falam? Tem uma reportagem aí, tentaram até fazer uma reaproximação. É verdade isso que eu tô falando, gente. Mano. Ri de tudo, é verdade. É só. Mentira, que você fala rindo, gente. Mas é verdade, gente. É a mesma coisa, o Domênico tem um irmão mais velho, tá certo? Aí o Domênico vem pra energia. Eu sou de irmãs. Não, então, mas imagina, é uma suposição. Suposição. Você tem um irmão mais velho. Eu sou sozinho, não tem a sozinho. E aí ele tem uma baita voz irmão, também. O seu irmão é bom, mas ele não é excelente igual você. Meu irmão é bom e eu sou ruim? Não, você não entendeu, escuta. Você é você, Dudu. Seu irmão tá aqui na energia, é o voz padrão, tá? Ele é o voz padrão aqui na energia. Ele é bom. Só que ele não é muito bom. Você é muito bom, excelente. Puxa, ótimo. Tá certo? Até você chega aqui e você fala pro Sombra, boa tarde, Sombra. Faz a voz de vinheta aí, boa tarde, Sombra, que você faz. Como assim? Voz de vinheta que você tem. Voz de locutor. Boa tarde, Sombra, tudo bem? Então, aí, ó. Já derruba o irmão. Ô, Sombra, porra, legal essa sua voz, ó. Ô, sabe você, ô, Domenicão? Ó, você vai fazer a madrugada. Domenicão, é quase o mesmo nome. É, fala, ô Domenicão, você vai fazer a madrugada agora porque teu irmão vai fazer o horário filé da rádio porque a voz dele é mais legal. Foi praticamente isso que aconteceu no, no gol do Inter. Aí ele não fala mais com ele. Aí o cara ficou o pé da vida, né, mano? Não Natal, dá mais, cara, não volta mais pra casa junto com o irmão. No Natal não, não senta na mesma mesa. É aquele bagulho, não dá mais presente, amigo secreto. Briga, é família. Um quando tira o outro no amigo secreto, pede pra trocar o bilhetinho lá, fala, não, não quero ele. Não, esse eu não quero. É, embaçado. E você, você acredita nos dois títulos, amigo? Só num. Cara, eu acredito mais no brasileiro do que na sul-americana. Sério? Sério. É, sul-americana não vai ser fácil também, né? Sul-americana deu um... Do lado de lá tem o Boca, o River... Tem o Nacional de Medellín. Mas, Mota, o que é melhor? Ah, vamos fazer uma suposição. Que óbvio que o São Paulo vai tentar se concentrar para tentar a vaga pelos dois. Tanto pelo Campeonato Brasileiro quanto pela Sul-Americana. Claro. Mas se tivesse que escolher, teoricamente a Sul-Americana é um título. Você fala, vou comemorar um título. É verdade. Sempre o título. Do que focar no Campeonato Brasileiro. Se tivesse que escolher em determinado período aqui do campeonato, você fala, vou ter que optar por um dos dois porque não vai calhar de jogar os dois. Busca um título... Pega uma vaga aí pela Sul-Americana e joga pré-Libertadores? Ou foca no brasileiro, pega uma vaga no G4 e já tá garantido na fase de grupos? Foca na Sul-Americana. Acho que não é nem questão de focar. Acho que você tem que continuar jogando o melhor possível. Pelo título, nos sempre. Nos dois torneios. Sim, mas numa suposição de tendo que escolher um... Se tiver que escolher, só. O que você faria? Foca pelo na Sul-Americana, ganha o título, mas pega uma vaga de pré-Libertadores e abdica do Campeonato Brasileiro e sai do G4? Ou foca no G4 e abdica da Sul-Americana pra já entrar na fase de grupos? Olha, você fez uma questão muito, muito boa. Obrigado. Uma questão inteligente. Tava no livro de autoajuda. Tava no livro. Não, no verso. Ah, mas pelo título sempre. Um título faz bem. O título é ser melhor. Você sabe por que eu vou dizer o título? Paga não vale taça. Porque assim, o São Paulo já é o maior vencedor brasileiro de títulos internacionais. Seria mais um. E tem o acréscimo de que o Rogério vai poder levantar o título na, na sua aposentadoria. Exatamente. Eu prefiro o título. Mas será que o Rogério não joga mesmo ano que vem? Ah, não sei. No primeiro semestre, será? Mas, sei lá. Mas aí seria uma coisa mais fácil pra ele, mano. É, porque... Vai parar na glória, para. Tem coisa mais gloriosa você parar com o título? O outro é uma vaga. Coisa mais gloriosa você falar assim, olha, a partir de amanhã Paulo, eu jogo Paulo, mais. São Paulo na Sul-Americana, ele tá na descida. Ele tá na descida. Depende só, único e exclusivamente dele. No brasileiro, ele tá na subida, velho. Não depende só dele. O Mano falou isso aqui a semana e o Mano tem razão. Não é porque meu time tá envolvido no rolo, não. Mas essas semifinais do Sul-Americana são mais legais do que as próprias semifinais da Libertadores. São mais legais. Pô, o São Paulo River. Não estava na Libertadores. O Boca também não. Não, mas é que tinha Defensor e... Tudo é São Paulo começa a disputar e ganhar. Mas os grandes foram caindo, né? Agora tem Boca, River, São Paulo e Atlético agora todo mundo vai querer ganhar. Os quatro, os quatro são campeões de Libertadores. Ó, todo mundo vai querer ganhar a Sul-Americana agora, você vai ver. O Medellín lá é... Nacional de Medellín já ganhou Libertadores. É mesmo? O time que o Higuita jogou muito tempo, é um time bacana. Todo mundo vai querer ganhar a Sul-Americana agora. Ô, Vieira, vou falar mais, acho que você conhece o jogador. O 10 do Nacional de Medellín, joga qualquer time aqui no Brasil. Não é porque o São Paulo ganhou. É porque agora dá vaga pra Libertadores. Senão ninguém tava nem aí, Mota. Desculpa. Para você. Todo mundo primeiro começou... Não, o Inter ganhou essa Copa muito antes de vocês. E era o ganhador de tudo, ganhador de tudo. E aí todo falava a mesma coisa. Não, mas pera aí, gente. E a vaga da Copa Sul-América... O campeão da Sul-Americana, Sombrero, dá vaga pra... Mas se não desse vaga... Mas você lembra quando o Grêmio ganhou... Mas você lembra quando o Grêmio ganhou a Libertadores? Ninguém deu bola. Que isso? Você é maluco? Ninguém deu bola. Quem narrou foi Galvão Bueno. Não. Sul-Americana, sem demagogia. Não, senhor, não passou em São Paulo. Não passou. Sem demagogia. Sul-Americana sempre foi descido cacete nessa conferência. Sempre falaram mal. Mas depende quem faz a final. Tanto que inventaram esse negócio da vaga pra ver se melhorar o nível dela. Me desculpa. Uma final, que seja Boca ou Corinthians, Boca e São Paulo, Boca ou River e qualquer um desses, sempre chama atenção. Agora, por tudo. O Nacional de Medellín foi campeão da Libertadores de 89. 89, tá certo. Ô, Moacir. Oi. Deixa eu te perguntar, cara, você pede comida pelo telefone? Peço, de vez em quando. Hello! É, amigão, o cara é São Paulino, mas é esperto, hein, Vieira? É. Negócio é o seguinte, ele é São Paulino e muito esperto. Não, então. Não é mais esperto. Mas é esperto. E é muito esperto. Não, porque tem uns assim que às vezes você fala, não, deixa a desejar. Olha, seu irmão, por exemplo. Ó, amigão, negócio é o seguinte, ó, sim. Se liga, vou te dar um baita presente pra você usar no Hello Food, você quer? Aí sim, lógico. Ó, mano, Hello Food, jeito mais fácil de pedir delivery no Brasil. Você vai ganhar agora, tá certo? No Estádio 97, um cupom de R$40 de descontos, tá bom? Ok. Anotou aí? 40, ó, 40 é bom, hein? Uhum. 40 é bom. Válido para um pedido que você fizer acima de 45, tá certo? O negócio é o seguinte, você vai ganhar um cupom de R$40 de desconto num pedido acima que você, um pedido que você fizer acima de R$45, beleza? Beleza. O negócio é o seguinte, você vai fazer um pedido de R$45, vai pagar apenas 5, se você fizer um pedido de 45, você entendeu? Entendi. Ah, tô zoando. Deixando seu saco, velho. Hello, São Paulino, faz as contas aí. Mas é verdade, ó. Seu pedido sai quase de graça, cara. É, é verdade. Ó, você entendeu? Por exemplo, se você fizer um pedido de 45, você ganha um cupom de 40, você vai pagar 5. Mas, ó, esse pagamento tem que ser online, tá bom? Esse voucher que você ganhou aí é válido pra apenas um pagamento online. E um só também, porque ninguém aqui vai te sustentar o resto da vida. Tá certo? Agora que você falou a terceira vez, eu entendi. Ah, então tá bom. O negócio é o seguinte. Então, ó, você vai ficar fora do ar aí. Vai esperar um pouquinho, porque o Bar vai arrumar a cueca dele, que tá presa aqui na calça. Depois que o Bar arrumar a cueca dele, ele vai te atender fora do ar, vai te passar os dados aí pra que você ganhe agora aqui esse presentaço do Hello Food no Estádio 97, que é um cupom de R$40 pra fazer um pedido online. Tá bom? Você entendeu? Beleza. Ou você quer que eu explique novamente? Não, agora tá bem esclarecido. Tá bem esclarecidinho, beleza? Tá bem. Se quiser, pode pedir hoje à noite, hein, velho? Porque quinta-feira com chuva é ruim sair aí pra comprar alguma coisa. É, pô. Acessa aí o Hello Food aí, baixa grátis o aplicativo e peça rapidinho aí na tua casa, tá bom? Beleza, mano. É nóis. Então, amigão, olha, um abraço pra você. Boa torcida Peugeot Estádio 97 no domingo. Nóis. Aqui na porta da Energia 97, às 6 da tarde, tá bom? Beleza, ô, Sombra, posso fazer merchan, hein? Pode. É. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Aí, boa! Ganhou um kit Bozano. E a HDI Seguros é de bate-pronto. Ganhou também uma bolsa térmica da HDI, tá? Valeu, Sombra. Valeu, abraço. Programa, hein? Valeu, obrigado pela audiência. Eu vou falar também da HDI. Sim. Imagine que você tá no seu carro, tá esperando o sinal abrir, tá tranquilão, ouvindo a Energia 97, de repente até ouvindo o Estádio 97, aí aquele tranco, batem na traseira do seu carro. Puta, que porcaria. Você desce pra ver o que aconteceu, descobre que quem tava lá dirigindo outro carro, o motorista do carro que bateu na tua traseira, é o Anderson Silva. Cara, e você sabe que às vezes nessas batidas de trânsito, o nego já disse que... Você vai discutir com ele? Você vai discutir com o Anderson Silva só por causa disso? Não, não dá. E não precisa. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do automóvel, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor. Opa, Estádio 97, também no oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Olha... Fechamos aqui a enquete, Quem chora mais? Atenção. Quem chora mais? Quem é o maior chorão do Estádio 97? Tá por ordem. Quando o seu time perde? Tá decrescente. Tá lá no Facebook, lá da rádio, pode ver. Os dados são livres e públicos. Sim. São livres e públicos, tá certo? Bom, pelo menos eu fechei aí a enquete há 5 minutos atrás. Tenho aqui a contagem. Baixo pra cima? Ó, teve nego que nem votado foi como chorão, hein? Nem votado foi. Porra, o Benjamin não teve um voto de chorão. Eu também não devo ter, porque eu não choro, não. Não tem. Ah, mas... você se descabela. No item se descabela, tá que o Vieira em primeiro. O Vieira se rasga. Rasga a roupa. Vira calcinha e morde o mamilo. Mais dois aqui não tiveram nenhum voto como chorões. Vira calcinha. O Jardel. Jardel. O 10 Jardas, aliás. O português só perde, vou chorar. E o RG. Aí, oh! RG. Você não, RG não é perfil dele. Você não foi considerado chorão, velho. Não, eu não reclamo de árbitro nem a favor e nem contra. Beleza, beleza. Olha aí. Por arbitragem. Arbitragem. Muito bem. Atenção. Em quarto lugar. Quarto lugar. Como o maior chorão do programa. Quando o seu time perde, que vem pra rádio. Reclama, enche o saco. Fica de mimimi o tempo todo. Atenção. Eu. Quarto lugar, rapaz. O top 3. Agora é o pódio. Medalha de bronze do Chororô. É Moto Mano e Domênico. Cadê o top 3? O Moto tá com certeza. Todos, né, já chegaram à conclusão de que são os três que estão no pódio. Sobraram três. Mas quem apurou esses votos? Não, os ouvintes. Foram os ouvintes. Não, mas o Vilela que apurou ou você que fez a conta agora? Não, eu tenho acesso aqui. Eu fiz aqui as contas já. O Vilela não sabe fazer a conta, velho. Tô marcando aqui, ó. Foi feito via manual. Como eu disse, é aberto. O Mano vai querer recontagem. Ah, é. Eu não, não vou ganhar. Medalha de bronze do Chororô. Vai, Eurico. Medalha de bronze do Chororô. Ninguém quer perder nada. O top 3. Atenção. Aquele que levou o bronze do Mimimi. Mota! Aê, meu Deus! Nunca fiquei feliz caindo em terceiro lugar. Você ganhou, né, na verdade? De trás pra frente... Isso é uma enquete, avaliação popular. Ah, chupa, Domênico! Atenção, chupa você, agora... ô trouxa. Brigando... Qual o problema que então tem? Já fala quem é o primeiro. Brigando já pelo troféu. Já fala quem é o vencedor agora. Brigando pelo troféu. Mas não tem problema, nós somos sempre a vidraça do programa, mano. Não faz mal, nós. Atenção. Pode falar, não tem pro problema, troféu. Não. Agora, vamos se unir agora. Nossa, eu tô preocupado pra caramba que se der eu. Tem que se preocupar assim. Não tem. Tem que se preocupar com nada, não. Não chora, não. Atenção, com o troféu de o maior chorão do estádio 97. Aquela cara de miss. Não gagueja, não. Olha a cara de medo do mundo. Em primeiro lugar. Quem? Com 37% dos votos. Quem? Domingo! Chamou de puxa-saco. Muito bem. Eu sou sempre a vidraça, velho. Não tem problema. É legal. Faz mal. RG, quem todos ganhou? Choram das suas maneiras. Quem ganhou a camiseta do estádio? Vai ter um estádio novo. Toca aí, Domênico. Mas nós temos estádio novo. Chora pelo estádio novo, não somos nós. Quem ganhou não vai fazer aquele zigue-zague na rua. Zigue-zague? O Cristiano Zaise. Boa, Cristiano Zaise. Ganhou a camiseta do estádio 97. Com o apoio da Fit, o parceiro do seu evento. O site é fitcamisetas.com.br. E todos que ligaram ganharam os bonés Vista Aérea. Telefone 3037-BONÉ. 3037-BONÉ. Ó, estádio volta amanhã, 5:30 PM, no oferecimento do Grupo Esser, um nome construído com história. Da Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br.